é o classificado de veículos da BV. Se está pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Oferecimento também de Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$ 499. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Ah, é, né? Boa tarde, pipoqueiro. Good afternoon. Como assim, mano? Como assim? Hoje é dia pra ver se o cara é macho mesmo ou não é. É mesmo? É cheio de querer tirar sarro dos outros, imitar o cara. Hoje eu quero ver se o Landucci aí é bom. O Dodô do Bichote tá aí, viu? Falar, quero ver o cara imitar eu aí. Eu sou fã dele, ele sabe disso, mano. Eu vou começar aliviando, mano. Você vai começar ali. Eu lembro do Pichote, Sobra, quando eu ia no Giro do Guerreiro, mano. Nossa. Falei que o Dodô quase me bateu, velho. Giro do Você Guerreiro? Você lembra do Giro do Guerreiro? Rede Gazeta ali, Dodô. Giro do Guerreiro. Mas eu era moleque. Eu era moleque, o Dodô já ia nos programas. Deixa eu dar boa tarde aqui, já aproveitando já o esquema. Né? Boa tarde a todos os ouvintes. Esse é o Dodô ou é o Rússio? Igual, velho. Queria agradecer. E toda a família aqui, mano, começa. E toda a família aqui. Vai lá, filho. E mandar um alô pra toda a galera aí que tá na sintonia. Que já tá bombando Instagram, Twitter, o caramba aqui. Tô aqui com a rapaziada hoje, obrigado pelo convite. Legal. E vamos tirar essa onda. E viva o amor. Peraí, ô Dodô, faz aí viva o amor. Pá, vamos ver se é igual mesmo, faz aí. Não, você. É o amor. Agora faz você, Rude. É o amor. Pô, não sei quem é que. Porra, igualzinho. Tamo junto aqui. Quando eu fui a primeira vez imitar o Dodô no Serginho, o Serginho falou assim: eu fiz, passei com o Serginho o texto, ele falou: mas você não vai fazer aquele uai que ele faz? Eu falei: não, Dodô, não é uai. É vai, todo mundo falava uai, mano. É vai, mano. Legal, hoje o Dodô do Pichote aqui no Estádio 97 imitando o Rudy Landucci. Ai, ai. Tá no ar o estádio. É, vamos às manchetes do estádio? Vamos lá, então vamos às manchetes do estádio 97. Vamos lá, seu Bento. Bento! Começando pelo Santos, né? E aí, RG? E aí, seu Bento? Solta a bagaça aí. Como é que tá? Vai aí. Tá difícil dispensar a molecada lá, hein? Complicado, né? Dessa vez foi o... Azedou o bagulho? O Giovani foi também um jogador que era promessa junto com o parceiro do Neymar. Foi dispensado. Também o Rafael Ratão. Moleque! Mas em compensação, o Cittadini lá, que é uma das promessas, voltou aí. E tá aí, RG, o peixe. Certo? O Ratão foi em disciplina, né? Foi. Como é que é a molecadinha, né? Porra, esse Rafael Ratão era chantravando a Ponte Preta, né? Fez alguns gols aí. Mas a indisciplina foi grave, RG, ou foi aquele negócio light? Mano. É grave de jogar, por exemplo, a ex-namorada dentro do poço, ou enterrar no quintal ou não? Pra um moleque desse, tá num time grande, tendo oportunidade e sendo dispensado por indisciplina, você vai medindo aí o que, que deve ter rolado, né, cara? Então, fazer o quê? A sorte bate a porta, o cara não atende. Mas parecia ter potencial esse garoto aí. Parecia ter potencial. Mas tem que tomar umas chibatadas da vida pra aprender. Mas fazer o quê, né? Verdade, mas acho que é dispensado tão jovem assim, sendo boa promessa. Como disse o RG, deve ser uma coisa grave. O Domênico, quando tava nas categorias de base da locução do rádio, foi pego em cenas extremas. Era uma barbaridade, Domênico. Isso, vergonha. Mas Domênico foi preservado. Me ajuda aí. Mas Domênico deixou consequências. Deixou. O Santos dispensou quem? Ratão. O menino dispensou um garoto. Onde morar, senão eu ponho ele lá em casa. No quarto onde ficava o Gianni. Você arma uma ratoeira pra ele? Eu vou ensinar ele a entrar dentro do furo do queijo. Não é que arma. Ela vai servir o queijo. Ele gosta de buraco. Queijo com buracos, Gabi. Será que ele curte um queijo? Gabi. Mas eu adoro, eu vou pra cima e vou com bate-bola. Ai, tá certo. Só isso, seu Bento. Estamos tranquilos? Continua lá no banco o cara que você pediu. Quem? O espelho sem fundo? Continua no banco. Continua no banco. E o senhor torce pro peixe deixar o Bahia, né? É, por favor. Venceu, oh, Bahia, por favor, hein? Gê. Mas olhando bem, vocês vão ganhar, hein, Gê? Analisando aí a tabela. Me ajuda aí, RG. Eu vi que vocês jogam em casa, então isso aí. Pela margem de erro. Ah, é? Vai vencer. É, pra mais ou pra menos, 90, deve dar peixe. 90, vamos ganhar. Agora. Ganha, RG. Ô, RG, essa da margem de erro é a piada do ano, né? Essa foi. A pesquisa tem 95% de apesar confiança. De que devia chorar e não rir. Assim, mas o humor é uma forma de crítica, né? É piada pra chorar. Não, mas o humor é uma forma de crítica. Não deixa de ser. É piada pra chorar. É, o Sombra tem razão, hein? Sim. Porra, velho. Mas a gente vai essa rindo. Aí, gente, hoje eu vi uma sensacional, não é uma... Vai rindo, mas é preocupante. É um post que eu vi, né? Por exemplo, falando da margem de erro sobre a Gisele Bündchen, né? Ó, Gisele Bündchen com margem de erro, saiu a Aracide Almeida. Leva 10 pau. O Palmeiras tem chance de Libertadores ainda com essa margem de erro. Tá fácil. Ah, mas com certeza com essa margem dos caras. Com essa margem é capaz de ter chance de título, velho. Eu coloquei. Com a margem de erro. Você botou? Não crédito. Pô, RG. De repente pode vai até pro Marrocos jogar Mundial. Isso, fácil. Com essa margem de erro, meu brother. Tem um humor fino no Twitter que poucos têm. Parabéns, RG. O RG pode não parecer, apesar... apesar de muita gente considerar que ele é um cara devasso, mas ele tem humor fino, ele é um humor que não é vulgar. Ele tem humor fino pra aguentar dor também. Eu sou um cara sério, pô. Morfina e morfina. É. Boa essa, hein? Saidão fazendo piada, né? Quer dizer que a margem de erro do Cantareira também está na margem de erro. O Cantareira não está tão baixo. Não, quase nada. E a solução nada. De São Paulo é olha, o metrô. A Cantareira metrô... já está menor do que eu. Já que a Cantareira tá menor. Eu posso entrar na Cantareira. Pode andar sossegado. Eu ando na Cantareira. Você cruza. Eu cruzo a Cantareira. Você cruzar antes, né, Sombra? Nado. Não, antes possível. Né, tá hoje você vai e bate na canela. Mas quero dizer que no meu tempo não faltava água na sua torneira, não. Agora não adianta reclamar por João Pedro. E dá parabéns pra Giovanni Grom, que tem um cano estourado lá, uns 3 já vazando água. Ah, é? É um momento bom pra acontecer isso. É tranquilo. Os caras fizeram. Eu não sei onde eu li, mas que dizem que assim, São Paulo tem uma perda de água diária de não sei quantos por cento de tudo que é consumido. Mas que é 0,2% daquele valor que eles dão todo dia, sabe? É uma quantidade de água imensa. É bastante. Não é só São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, existe uma perda de água, que é aquela que a gente não vê, que são os buracos estourados. Mas não, o Domingo... Ah, essa perda você está falando? É uma perda. De água potável. Ah, pensei que era o que usava. É uma perda imensa. É um desperdício. É uma perda imensa. É desperdício mesmo. É, de canos furados, etc. Água potável, é um absurdo. Perde mais água com o cofrinho de gordo. Não, é que existe isso, Sombra, eu concordo com você, mas existe muita irresponsabilidade por parte da população também. O cara que anda com o carro limpinho, o cara que tá lavando a calçada com água, velho, dá uma varrida. É aquele idiota que fica desperdiçando água. O cara toma 4 vezes banho por o dia. O Domênico, ele não lava o carro. Ele já prevê tudo e não lava o carro há 5 anos. Não, né, meu carro tá bem sujo. Não, o carro do Domênico, velho, parece que ficou do lado de um vulcão em erupção. Mas eu contribuo com esse negócio. O cara falou aquele carro marrom ali. Mas vocês não podem falar que eu não tô contribuindo, velho. O Domênico outro dia tomou uma multa por adulteração de cor. Branco na marrom. Meu carro é branco e ficou preto. O documento tá errado, né, Domênico? Agora, há 10 anos atrás em São Paulo, o maior problema que a cidade vivia era enchente. E hoje não tem. Lembra? Hoje a falta da enchente. Hoje a falta da água, cara. Detalhe: se cair uma grande chuva, vai ter uma tempestade, vai ter enchente. Vai ter enchente. E vai ter falta d'água. Hoje já complicou. É isso que não dá pra entender, né, Domênico? Os caras fizeram tanto. Que eu via reclamava no shopping recente do São Francisco. Mas já que estamos falando de torneira, vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Corinthians. Que me dá torneira, lembra? Olha, fomos buscar. Vou te mostrar a mangueira daqui. Vocês foram buscar. Pera, os caras que bebem água na torneira. Exatamente, que a gente falava isso há muito tempo atrás aqui. Não é, não? Era verdade. Então, a gente pega aquele negócio de boi 18, vocês dobram bem, vou falar que vocês fazem. Olha. Fala aí, Ben. Quantas vezes você que morava em casa, quantas vezes não passou os moleques na aula? Ô, tio, a tia, deixa eu beber aí na água da torneira. Nossa. Vários. Por que você nunca tomou água da torneira? Jogando bola na rua. Não é. Jogando bola na rua. Se alguém tivesse com a torneira, tia, vem aqui. E pra lavar o dedo? E pra lavar o dedo cheio de sangue? Nossa, também. Pô, o pé tudo sujo, o pé preto, já ficava melhor ainda, né, filho? Já ficava diferente, já ficava diferente, aquele negocinho de jogar bola na rua. Você joga bem, Dudu? Pô, esse final de semana, eu vou falar, eu jogo, todo pagodeiro é um jogador frustrado. não deu certo na bola, fui pra música. É verdade. É mesmo, cara. É tipo essa pegada. Por isso que o Felipe Menezes é do rock. Pô, mano, eu fui fazer o seguinte. Canta bem, né? Não, não. É o seguinte, fui, já fiz teste. Fazia, jogava de lateral, joguei na várzea. Lateral direito? Lateral direito. Vai jogar no Palmeiras, pelo amor de Deus. Lateral direito, jogava lá. Mas ele é mal, ele falou que joga mal, você tá louco. Tem um não, cara que não, jogo legal. Se jogasse bem, tava lá no futebol. Então, filho, mas só que a música é o que eu falo mais data na vida do neguinho. Então vambora. Era melhor. Daquele tempo, 92, aquele negócio lá já foi. Tem um cara do Doce Encontro que ele joga lá no Carolina até hoje, um não, alemão. Ou se você marcar jogo hoje, de futebol com qualquer pagodeiro, você vai falar, os caras já vão chegar tudo tipo pique boleiro. Todo mundo é chuteirinha, colorido, o caramba, quer fazer a rapaz de graça. Todo mundo joga bola. Ô, Dodô. Fala aí, fala aí. Ô, Dodô. Fala, meu querido. Não, não, o original. Dodô. Para de bobeira. Dodô, aí, para de que bobeira. O que faltou pro Dodô cover no futebol? Ah, faltou jogar com o amor, né? E ter alguém lá. Vai lá, Dodô. Não, é cartuchão. Naquela época lá, eu fui na Juventus, na Javari, todo mundo, ele pegava o busão, vamos lá, todo mundo fazer teste, aquele negocinho, chuteirinha na mão. Aí teve uma, pô, tinha todo mundo, tinha centroavante, tinha zagueiro, tinha todo mundo. Aí o cara, pô, não tem goleiro aqui, eu falava pros caras, ah, mano, vou catar no gol. Eu já mandei aquele do lado aqui, vou catar no gol, depois que eu falava, tio, não era goleiro, mas eu já tô aqui dentro, daqui a pouco você me coloca em outro lugar. Mas não tinha como, mano, aí foi indo. Eu tinha um irmão também que jogava em Luxemburgo, foi pra lá e não tinha criança, não dava pra levar com 14 anos, né, na época. Aí eu esperei e aí foi indo, tava na gravadora, aí não tava acontecendo nada também com o Pijote na época. Aí eu falei, ah, meu, vou embora. E o cara, não, a gente vai ver, vamos ver que vai fazer alguma coisa, levar o disco na rádio, fazer as coisas lá e tal. E aquela esperança, né, na cabeça do neguinho, 14 anos, eu falei, ah, meu, pô, vou parar de cantar. Mas teu irmão virou, acho que tá lá em Luxemburgo, jogou? Não, jogou bola e depois jogou? Já parou também. Parou também. Aí eu falei pra... Luxemburgo jogar? É, jogava na Bélgica, aí foi pra Luxemburgo, jogou no São Paulo aqui na época do Ronaldão, aquele povo todo lá. Aí depois foi embora, jogou no Novo Horizontino. Aí eu via nos passos do meu irmão, né, falei, ah, vou jogar bola também, E nesse meio tempo também cantando. Aí aconteceu o negócio da música e foi embora. Mas é engraçado, né? Você falou assim, todo pagodeiro é um jogador frustrado. Mas pode ver os caras do futebol. Os futebol são os pagodeiros. Pagodeiro, então. É. Você não vê? Os caras ficam pegando tanto, cantando, mas não dá pra cantar. Aí chama nós pra fazer o samba lá. Aí fica tudo certo. Ô, Dodô, mas pra estourar na música também não é fácil, né? Não, é uma pauleira. São 20 anos de pichote. É tão difícil quanto futebol, né? Pra caramba. Que é aquele lance, né? É o lance da... De chegar no gosto da galera, todo mundo começar a curtir. Ah, esses caras de rádio tudo lazarento. Né? Não tem. É difícil. Alguém é difícil, fala. É difícil. Os caras de rádio é difícil. Tem que mostrar a música. Não, deixa aí aquele negocinho, você vai ter um negócio debaixo do braço. Não vou ouvir agora. Eu vou escutar. Depois, as pessoas tem pra caramba em cima da mesa do cara, você fala, não. Ô, Dodô, as pessoas têm preconceito contra o pagode? Não, acho que não. Acho que a música popular brasileira, graças a Deus, né? Tem assim, todo mundo curte. O nosso Brasil, eu falo isso. O Brasil é um lance assim. É eclético de música, mas só que tem coisa legal, tem coisa, né? Diferente pra caramba. Diferente. Mas é ruim, né? É que atende a todos os gostos, né? Então, tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. Uhum. Mas só que é o seguinte, o que eu falo assim, que a gente tem essa mistura, né? Tem eletrofunk, tem não sei o que, tem coisa pra caramba. Se você for no Brasil mesmo pegar geral, o que que tem, é muita música. E Dodô, eu sou de escola de samba, o pessoal de escola de samba olha meio torto pros caras do pagode, mas você tem um trabalho no Vai Vai, inclusive vai homenagem à Elis, né? A Elis esse ano, né? 4 anos que eu tenho uma ala na Vai Vai, e feliz, né? Então, e tudo começou também em escola de samba, eu era pequeno, já cantava, né? Carro de som de escola de samba ali do lado, época do Solon lá atrás. Pô, eu disse que era Tiradentes, na época era Tiradentes. Que ano você começou lá no Vai Vai? Vai Vai não, Vai Vai já curtia Vai Vai de muito tempo, mas não fazia parte da diretoria, fazia parte de tudo, né? Então, você canta junto agora, fica com o lencinho cantando lá pra ver. Quatro anos atrás, né, que eu fiz parte da diretoria, fazendo parte junto com todo mundo lá. E aí eu tenho uma ala, o presidente me deu uma ala e tem um amigo do Dodô lá e tal. Um abraço pro Neguitão lá pra todo mundo, Tobias, todo mundo que eu conheço lá. Conheço o Vai Vai desde o tempo do Pé Rachado. Porra, aí história do samba. Já faz um tempão. Ano que vem, na Vai Vai, o tema é os 70 anos do Elis Regina. Elis Regina, simplesmente Elis. 70 anos. Que samba maravilhoso, que vocês estão, parabéns mesmo. E vamos correr, né? Tem que correr, porque faz 2 anos que a Vai Vai... Aliás, ano passado não caiu pelo nome. Fugando. Ano passado tava derrubado, hein, Dodô? Ano passado... É que quem é do carnaval foi ano passado, né? Deixa eu te falar, ó. Esse ano foi, assim, um lance muito chato também, que a gente ficou quase pra cair, né? Eu vou explicar pro senhor o seguinte, é, Sombra. É, jurado de carnaval. Jurado de carnaval é o seguinte: ele olha uma coisa errada numa escola grande, o Dodô sabe de dar uma passada. Se é uma escola pequena, os caras já rabiscam e esquecem. É que a vai é grande, os caras não vão rabiscar mas tanto. Mas só que já deram, porque aí tomou nota em bateria. Você é maluco. Mestre Tadeu, né? O que aconteceu? Eu tive uma entrevista com o puxador, o intérprete do samba Daniel Colete lá da Dragões. Não forma, é igual futebol, não tá formando mais novo sambista? Não tem mais criança que sabe sambar? Tá complicado isso? Não, acho que é isso aí. Mas eu acho que agora tipo assim, faz parte também da diretoria, aquelas coisas todas. Que vai mudando, né? Então a gente já não tem mais essa coisa daquela coisa antiga de ficar naquela métrica só do samba antigo. O funk tá roubando os negros do samba? Quem? O funk? Não, você é maluco, você não faz quem isso. Quem é? Você não acha que a galera tá indo ir pra escola? Não. Tem nossa, ele sentiu nojo dessa sua pergunta. Não, mas no Rio de Janeiro tem cara que vai pro funk e não vai pro samba. Samba tem que ir lá, mano, tem que ir lá. Não. Tá se tratando carnaval, convidado aqui. Carnaval é o carnaval. O pessoal que curte o carnaval vai lá e, pelo amor de Deus. É, o Portugal tá feliz agora. Não, senhor, tem muita gente. Vamos aí, continuando com as manchetes. Bora. Vamos falar aí do Corinthians. Coringão, mano. Fala aí. Mário Gomes tá falando bastante essa semana, né? O Dodô aí falou do Corinthians. Como ele sorriu, que legal, né? Sai daí, Benjamin. Benjamin é cheio de graça. O pessoal que tá na escuta sabe quem que eu sou. O time dele vai chegar daqui a pouco. Fala aí, Ben. Pois é, o Mário Gobi que falou bastante essa semana. E hoje falou três coisas aí, mano. Mais. O Guerreiro fica. O Sheik vai ficar esse restinho de ano aí só mamando, né? Só volta no que vem. Ô, maravilha! Vai ficar de avião. Uma mamar energética, uma mamar de coisa. A culpa não é do Sheik. A culpa é de quem fez o negócio. A culpa é de quem renovou o contrato quando precisava. A culpa é dele que pagou o salário integral pra jogar num outro clube. É, mas vamos explicar a situação do Sheik. E digo mais, dependendo de mim, o Sheik ano que vem jogaria fácil no Corinthians de novo. Eu não. Sheik é melhor que Romero, que Luciano, que Jadson, que Renato, melhor que todos esses. O tempo do Sheik, na minha opinião, no Corinthians já acabou. Eu acho que o Corinthians tem que pensar pra frente. Ele não pode voltar pra trás. É. Eu acho que com relação ao Sheik, o Bento, a gente precisa deixar aqui bem claro, o Corinthians ele paga 100% do salário do Sheik. Paga. Porém, ganha, não mano? Se esqueçam, o Sheik ganha mais de 500 pau, acho que é 550. Nossa. Mas é que tá. O negócio tá bom, é o seguinte, hein? O negócio absurdo, é o seguinte, o Corinthians ele tava pagando a metade do salário pro Botafogo, Sombra, antes da vinda do Lodeiro. Quando legalizou a vinda do Lodeiro, o Botafogo falou, ao invés de você me pagar o jogador, sendo que esse dinheiro que o Corinthians pagaria pro Botafogo, ficaria bloqueado, ficaria congelado, porque o Botafogo não tem acesso à sua própria conta por causa de dívidas trabalhistas, etc e tal. O Botafogo falou, a gente manda o jogador e a gente vai amortizando aí do valor total aí no final aí que o Corinthians teria que pagar pro Botafogo. O Corinthians ele pagou aí o 100% do salário do Sheik, deixou o jogador jogando lá, mas isso é para amortizar a dívida do jogador do Lodeiro. O Botafogo contando com o jogador no elenco ou não, ele tem um contrato com o Botafogo. Por mais que ele tenha sido mandado embora do Botafogo, o contrato tá vigente. O contrato com o Corinthians é obrigado a pagar o Sheik. E nisso, Domênico, tá pagando consequentemente aí aquele valor do Lodeiro. Porque se o Corinthians depositasse essa grana na conta do Botafogo, esse dinheiro automaticamente ficaria bloqueado. Então pro Botafogo não era vantagem. É essa a situação do Sheik. Eu acho que pode ser que pinte aí talvez aí uma Índia, porque a Índia tá levando todo mundo. Quem sabe um Emirados Árabes aí também que gosta bastante do futebol do Sheik. Mas eu acho que no Parque São Jorge o Sheik não tem mais chance não, cara. Pensando a frio, falando, hoje jogaria? Hoje jogaria, cara. Mas eu prefiro ter a imagem do Sheik, daquele jogador vitorioso da Libertadores, o cara que ajudou no Mundial. Agora vem o Sheik aí, sabe? Jogador acomodado. Se arrastando. Tá certo? Um jogador que não tem mais ambição na carreira, é um acomodado. Cara que tá muito rico. No Corinthians, se quiser acomodado não, no Corinthians. Não, desculpa, não dá pra falar. Não dá pra falar com jogadores, não. Você questionar a qualidade é uma coisa. Agora falar que é acomodado, desculpa. Acomodado é o jogador que sabe jogar e não joga. O Valdívia é um acomodado. O Jadson é o quê? O Jadson tá dando azar. Mas o Jadson não é acomodado, não. Ah, não. Não, pera lá. Tá pera dando lá, azar, lá, foi não, bom. Não, pera lá. Não dá pra falar que o Jadson é acomodado, não, imagina. Eu respeito sua opinião, mas não dá pra falar imagina. Isso. Acomodado, Ronaldinho Gaúcho é um cara acomodado, que já ganhou tudo que tinha pra ganhar na galera. Valdívia é acomodado? Quem? Valdívia é acomodado? Acomodado, o Jadson é o quê? O Jadson, ele é um jogador razoável e tá passando por um mau momento. Mas não é acomodado, não. O momento dura quanto tempo, assim, mais ou menos? Mas depende, no Paulista ele tava bem no Campeonato Brasileiro. Paulista uma partida. Tem uma partida, bem. Você tá pegando o pé do cara. Eu tô pegando o pé do cara? Você não dá pra essa torcida. O Jadson é bom jogador? Eu acho ele mediano. É péssimo do jeito que ele tá falando? Não, mediano. Eu falei razoável é médio. Não, assim, são duas coisas. Uma, vocês estão discutindo a qualidade do jogador. Uma coisa. Discutir se o cara é um cara que se esforça ou outro. O Jadson é competitivo? É comentar o resultado. Olha, põe o Jadson nesse time do Cruzeiro pra ver se não joga. São Paulo, acho que joga. Você comprou essa frase aí que eu analiso o resultado. Desde o dia que o São Paulo trouxe o Jadson, eu falei, jogador que anda em campo. Por exemplo, ó, Marcelo Moreno, ele andou no Grêmio, tanto é que o Grêmio não fez esforço nenhum pra segurar o cara. Ele andou no Flamengo, tanto é que a torcida do Flamengo não podia ver o cara pintado de ouro. No Cruzeiro, que é um time redondinho, o cara encaixou e tá jogando. É o artilheiro do campeonato. Mas tá de brincadeira, Benjamin. Mas o Marcelo Moreno dá pra ser comparado com o Jadson. É o que eu tô falando, coloca o Jadson num time montadinho igual o Cruzeiro pra ver se o cara não joga. O time do Corinthians era montadinho, você não fala que o meio campo do Corinthians é uma máquina, que o time é bom pra caramba. Não, então você não tá entendendo direito. Você sempre falou isso. Eu falo que o time do Corinthians tem qualidade, porém o Mano Menezes não tá sabendo posicionar as peças e não tá fazendo o time do Corinthians. Então o Jadson não tá jogando por causa do Mano Menezes. Também. No São Paulo ele não jogou por causa do Muricy. Mas no São Paulo ele teve até uma boa passagem. Na seleção brasileira ele não jogou por causa do Mano Menezes. Aí depende do que você está utilizando. Eu acho que o Jadson não é jogador para a seleção brasileira, mas pro futebol brasileiro, tá certo? Pros times brasileiros, eu acho que o Jadson é um bom jogador, sim. Meio campo mais sonolento da história do Corinthians é esse de hoje. É. Aí quando joga bem, aí você muda o discurso. Ah, eu mudo o discurso? Quando você me viu falar que o meio campo do Corinthians jogou bem? Eu acho que o problema do meio campo. Por isso jogou bem contra o Atlético Mineiro, que você não viu o jogo, você tava vendo o Satriani, mas jogou bem. Contra o Sport no sábado, jogou bem. Mas você sabe, mano, eu acho que o. As virtudes do meio de campo do Corinthians, elas estão no Elias, no Ralf e no Petros. E as deficiências estão no Renato Augusto e no Jadson, que é mais o setor de criação. Mas o setor de volante, de segundo volante do Corinthians, é bom. Mas eu continuo afirmando aqui, Sombra, que o Mano Menezes não está sabendo aproveitar as peças que ele tem. Eu colocaria o meio campo do Corinthians para jogar ali com o Ralf de primeiro volante. Colocaria o Petros pra jogar do lado dele, porque o Petros rouba muita bola. Avançaria o Elias e colocaria um outro meio. Agora, aí você pode escolher o Jadson, o Renato Augusto, agora, o Lodeiro. O Jadson e o Renato Augusto, me parece que o forte deles... Não vou nem discutir a parte técnica, tá? Mas me parece que o fisicamente não é o forte deles. O Jadson mesmo, no São Paulo, não é um jogador que você pode cobrar uma intensidade durante o jogo. Não adianta. Não adianta. Eu acho que um jogador, assim... Se você chegar pra ele e falar assim, dá o máximo, vai, marca a saída de bola, corre... É gás pra um tempo e 15, olha lá. Mas eu acho que o Jadson não precisava nem fazer esse esforço físico, Sombra. É, sendo que você tem ali no meio campo um Ralf, um Petros e um Elias. Mas entendeu? É um cara que pode esperar a bola no pé. É, mas hoje tem aquela coisa dos times quererem que todos marquem o seu oponente. O meio atacante tem que acompanhar o volante ou às vezes até acompanhar um lateral. Você entendeu? Isso hoje é uma exigência do futebol de uma forma geral. E às vezes os caras não têm esse perfil. E também acho que não é o perfil do Jadson, como não é o perfil do Ganso. E como não é o perfil do Kaká, e o Kaká vem me surpreendendo nessa questão. É, mas é que tá, Sombra. Por exemplo, desses três jogadores que eu citei, tanto o Ralf, quanto o Petros, quanto o Elias, são três jogadores que têm como característica aí não só a parte defensiva, mas eles sabem marcar bem. Os três, o Ralf, o Elias e o Petros. Eles poderiam suprir, talvez, essa falta de marcação do Jadson. Então, mano, mas o que entendeu? Acontece, Fábio assim, Santos, se caiu um jogador aí nas costas ali, é um cara que também sabe marcar. Mas, mano, o que acontece hoje é que o futebol, os técnicos, o futebol tem uma exigência muito grande. E o técnico hoje, ele não admite mais um único jogador sequer sem uma função. Ah, você é o centroavante? Legal. Você, quando tiver escanteio, você vem pra área defender, você vai marcar a saída de bola. E você é o segundo atacante? Você vai acompanhar o lateral aonde ele for. Se ele for na linha de fundo do nosso time, você vai acompanhar. Hoje é uma exigência, você entendeu? Ah, mas eu acho que o jogador aí, como um Jadson, como um Ganso, são jogadores aí que não tem como característica a marcação, eles podem meio que cercar. Não vou dizer o cara passar do lado dele, assim, parecendo um labrador que não quer brincar, sabe? Mas faz só a sombra. Dá só aquele bote, ameaça dar o bote. Mas vai ter um jogador na sombra. Na sombra fica um clima gostoso. O clima gostoso me lembra da Polo Ar. Ah, cara. Com certeza, mano. O Portuga que falou, nossa, hoje eu queria um clima fresquinho. Ah, é verdade. Vai lá na Polo Ar, Portuga. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Fale com a Polo Ar, amigão. Desde 79, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento... Pra lá de especial, nada como ser bem tratado nos lugares, né? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados, amigão? Você Diga. Que tá no carro agora. Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Você é um gênio, Willis Carrier. Você é mais importante que o Santos Dumont. E pra você entrar de vez nesse novo clima, amigão, anota aí, ó. A Polo Ar e a Carrier oferecem um high wall de 9.000 BTUs. Prestou atenção? É um Hi-Wall de 9.000 BTUs da Carrier, cara. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz, que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima! Viu, Pedro? Boa! Entra no clima, é verdade. Vou falar agora da Banditech. Agora eu quero falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. Você que não tá trabalhando, você que tá até trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-aluno da Banditech fazendo e se dando bem. Pra que ficar na defesa, hein? Vire esse jogo, faça Banditech. Acesse banditech.com.br e faça já a sua inscrição. Próxima prova no dia 11 de outubro, tá bom? E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Vamos continuando as manchetes do estádio. Oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Grupo Esser, um nome construído com história. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue, prefixo 11-3142-3440. Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você, Bento. Ah, vamos aí. Por que não, Palmeiras? Ah, Domênico, vou falar pra você que é um especial amanhã. Amanhã é dia especial, por quê? Fernando Praz estará de volta ao gol. Ah, entendi. Volta. Olha aí. Amanhã é um jogo muito importante contra o Botafogo. Enfim, né? Cristaldo também confirmado aí no ataque. Então, o Palmeiras vai com o melhor que tem amanhã lá. O Vardívia, o Praz no gol. Wesley também estará em campo. O Botafogo tá arrebentado. Com o melhor que tem, mencionou o Wesley. Essa não é a opinião de Domênico Gato. Mas, não. Tudo bem, Domênico. Mas é a sua opinião. É a minha opinião, exatamente. Acho que ele ali com o Vardívia dá um... Sai um negócio fala bacana. Fala a verdade, vai. O Dívia é baita jogador. É. Pra caramba. Exatamente. Melhor que eu. E é isso aí, amanhã ganha ela do Botafogo e é isso aí, Dodô. Amanhã é pedreira, ou não? Qual do jogo difícil? Tem três, Dodô. Tem três hoje aqui, né? É verdade. É um jogo... Um abraço pro meu parceiro também, Thiaguinho, do Pichote lá, que é palmeirense. Tá feliz, né, filho? Tadinho, Thiaguinho. Quem que é? O do Pichote. Thiaguinho do Pichote. Ah, ainda bem que é esse. Não é aquele outro, não. Se fosse o Thiaguinho na vida, né, mano? Fica me zoando pra caramba e tava com problema na vida. É, tipo o Rudes, né? Que é isso, ah, para de graça. Ô, Douglas. Na semana eu falei aqui, ó. Na semana que tava ruim pra vocês, comecei a ligar a lanterna no meu telefone e começou a tocar o hino do Palmeiras. Falei, nossa, velho. Que legal. Cuidado, Dodô. O que foi? Cuidado que você não conhece o outro Dodô aqui, velho. O problema não sou eu, não, velho. Não olha pra mim, não. E hoje a gente não sabia que você ia fazer essas brincadeiras e não pusemos nem as grades da jaula. Não, para de bobeira. Ele pediu o cordão de isolamento. E não demos guarda, não. Vou dar pra velha. Ô! Não, calma. Calma, Dodô, vai lá. Com relação ao jogo, é um jogo difícil, não é fácil, não. Apesar do Botafogo estar destruído. Terceiro goleiro no gol, tá, Domingos? Mas mesmo assim, é o Botafogo, é fora de casa, não vai ser fácil. Olha, o Botafogo, ele perdeu esse último jogo, não me lembro pra quem foi. Não foi Santos, RG. Não, foi Palmeiras. Não, Palmeiras. O Botafogo perdeu pro Vitória. É, pro Vitória, por 2-1 em Ney Franco. Então, em Vitória. Na beira do caos. Em Ney Franco. Na beira do caos. Teve um momento. Quase. Teve um momento que estava empatado o jogo. Eles só fizeram o gol depois, né? Mais pro final do jogo. Então, jogando em casa, o Vitória, que é ruim. Né? É ruim. Mas o Botafogo também é, então. E amanhã, e amanhã também, o Palmeiras tá mal, cara. Ruim. Vai pegar o Botafogo ruim. Então é um jogo difícil. Dois times ruins. Contra o Santos também. Posições. Foi duro, Copa do Brasil esse jogo. Hoje, o Palmeiras um pouquinho melhor que o Botafogo em termos de classificação. Parece que tem dois pontos a mais que o Botafogo, não é isso? Dois. 26 a 28? Dois. Então, pode abrir aí um... E uma vitória. Uma pontuação legal pro Botafogo. Pode até, de repente, ganhar, dependendo dos resultados aí, ficar 4 pontos, não, 3 respiro, pontos, né, da zona do rebaixamento. Ganhar, fica bonito, hein? Com 2 vitórias a mais. O que é melhor ainda, a vitória a mais, né? Porque o Palmeiras, o saldo foi pro cacete, né? Foi pro limbo, né? Esse ano. E eu espero que meia dúzia, ela doeu, né? Agora, tem um detalhe aí que ninguém falou, rapaz. Esse jogador que chegou, esse Washington aí, é Washington, né? É. Jogava no Vida Louca na Brasilândia. Tem que tomar cuidado aí. Ô, diretoria do Palmeiras, presta atenção aí, porque é o seguinte, hein? Ele jogou, não é a terceira equipe, o Palmeiras? Não, eu já parece que tá resolvido isso já. Não é? Ele jogou. Não, deixa eu te explicar. Mas não tem problema? Ele não. Pode sim. Não, mas não pode? Explicar. Não tem negócio de. Pode, já falaram já. Não, agremiações no mesmo ano? Eu fui atrás dessa informação ontem. Tem certeza, é isso? Eu acertei o seguinte. E depois faz a bobagem. Não, aí depois são competições. Ficar correndo atrás Domênico, são aí. Tá tudo certo, Dodó. Competições, tá. Competições nacionais. Tipo, se ele jogasse Copa do... Calma. Ele jogou Campeonato Paulista pela Penapolense. Então, Paulista, depois Série B pelo Brasileiro. Pelo Jack. Isso é muito estranho, porque uma vez que aconteceu esse tipo de situação... É bom ninguém ficar de falou olha, que, falou olha, seguinte, que era pela mesma confederação, dentro olha, do mesmo mas ano. Mas agora ele... é campeonato diferente. Não, é isso. É competições nacionais. Se pela Penapolense ele jogasse a Copa do Brasil, a Série B e depois a A... Três competições nacionais, diferentemente. Eu fui pesquisar isso ontem à noite. Se ele só jogou Paulista, olha aqui, ele pode... Dodô, vai tranquilo que dá pra jogar. Não, pera só, não vou tranquilo, não. Eu não tô, não, com essa diretoria do Palmeiras, eu não fico tranquilo. Em momento nenhum. Mas eu pesquisei. Porque ontem, ao anunciar dois jogadores, um goleiro que é reserva do Ceará, o outro que é do Joinville, do sensacional Joinville. E era reserva também. Não, mas era titular. Seja não. Ultimamente era reserva. Gente, só um minuto, era gente. Reserva. Gente, eu não tô falando isso. Não tô falando que você é reserva, você é titular. É do Joinville. Não é possível que esses caras ficam contratando. Oh, desculpa, gente. Desculpa, aí tem que aguentar a gozação mesmo. Porque os caras são fracos, cara. Os caras não entendem porra nenhuma de futebol. Na base do Palmeiras deve ter algum menino que joga igual os caras. Pra que contratar os caras? João Denoni. Mas não é possível, cara. É muita burrice pra um time só. Aí vem o Brunoro, todo sorridente. Tá rindo pra quê, ô Brunoro? Você tava rindo, morrendo de rir na entrevista. Para de rir, Dudu. Tava os dois caras lá. Juro por Deus, mas é verdade. Deixa ele rir mesmo que tá certo. Os dois ali, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Os jogadores, um tava ele sério riu. Pra caramba, o outro tava com um sorrisinho meio salgado. Amarelo. Vocês viram isso, não? Eu vi. Um tava todo... Não tava sem sorriso. Foi hoje isso? Sorrisinho mais... Na hora da apresentação, Eu não vi. O Noro morrendo e rindo. Rindo o quê, Brunoro? Tava feliz. Parece que você contratou o Cristiano Ronaldo e o Messi juntos, né? Pô, não é possível, cara. Fazendo tanta lambança assim, cara. Você que já foi um cara aqui do futebol, cara, sabe? É um cara que conhecia um pouquinho de futebol lá atrás. Se é que conhecia, se não era o dinheiro da Paramount. Porque agora me fazem entender que é o dinheiro da Paramount que fazia esse troço aí. Porque aí, bicho, vou dizer uma coisa. Tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa. Não é possível. E outra coisa, eu não confio na diretoria do Palmeiras. Não confio. Pra pôr esse cara em Washington, que eu não sei nem se joga bem ou não, é melhor deixar os caras que estão lá. Pra não correr o risco, porque, ó... A informação é essa mesmo, time, gente. Tem um time do Rio de Janeiro que vai pro saco. E se não fizer alguma coisa... Não. Não, cacete. Ele não jogou a Copa do Brasil pela Penapolense. Ele jogou Paulista. Peraí. Se ligar lá na CBF. Olha, velho. Se ligar lá. Tem que ir. Olha, sobre então, é capaz de atender até falar assim: esse jogador pode jogar? Não sei, quem sabe. E se é o Botafogo? Vai atender o cestário. O Botafogo não precisa nem ligar. Ligaram pra ele. Já ligaram. Não põe, não, que não tá no bid, hein? Pode sim. Ô, Dodô, eu já confirmei com as fontes. A bem-vinda disse que pode. Quem que é a bem-vinda? A minha vizinha. Ah, não sei. Ela trabalha no CBF? Agora a sua vizinha é especialista. Vocês já imaginaram? Ela que leva os bolos que eu faço. Você mete o cara, o tal do Washington, que ninguém conhece, nunca viu jogar, coloca num jogo aí, depois lá na frente perde ponto por causa do cara. Não, mas não... Olha, velho. Mas geralmente o Washington é jogador bom. Nome de jogador bom, né? É bom, cacete. Ele é lá na Brasilândia, começou no Vida Louca, na base do Papacagem, com a gente boa. O Washington que foi candidato, sabia? Quem? E não entrou. O jogador. Ah, Coração Valente. Ah, não entrou? Não entrou. Ah, o Jardel entrou lá no Sul. Eu quero Darley também. Eu quero dizer que fim levou. Que fim levou o Washington Orelhinha, Domingo Gato. Maravilhoso. Orelhinha estava no Nordeste jogando num time, não lembro qual era. O Washington Orelhinha. Hoje eu não sei mais onde está. Craque da Portuguesa dos Corinthians. Ele jogou no Palmeiras. Aí entrou. Ele jogou no Corinthians também, não foi? No Corinthians não. Entrou, foi dar entrevista, se atrapalhou todo. O Quem, o Jardel? Não, o Orelhinha lá, jogou no Palmeiras. O Orelhinha. Não, é que o RG tava dizendo do Jardel. Tá conversa de louco. Naquele ano que a Portuguesa fez um bom campeonato paulista, fez gol no São Paulo. Mas ele veio pro Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Aí o Palmeiras contratou e aí... Ele tinha uma orelha no pescoço. Eu quero dizer que o Pacaembu tava eu e o Sombra lá, Portuguesa e São Paulo, São Paulo invicto. 2-1 dos gols do Teve uma Libertadores que o Palmeiras perdeu pra vocês. Ele fez gol, é. Ele tava lá. Na Morumbi. Ó, o Washington não era jogador. A avó tava no jogo. Ô, vovó, se ele jogasse hoje no Palmeiras, ele era bem melhor que o Henrique, vovó. Ah, mas esse ano você lembra. Se ele jogasse no Palmeiras hoje... Foi o gol do Cícero de fora da área, não foi? Melhor que Henrique. Henrique é artilheiro. Não é o Cícero. Não, não é. Quem é artilheiro do campeonato? Ah, não me engano. Para, quem é o artilheiro do campeonato? Quem é o artilheiro do campeonato? É o Marcelo Moreno. O único que... Só um minuto. Ele pode ser ruim, ele pode, a gente pode brincar de Thierry Henrique. Mas, bicho, o artilheiro do campeonato é do Palmeiras. Não é mais, Doutor. Não é, o Moreno. E Moreno passou um gol. Ele fez um gol agora? Infelizmente. Amanhã ele faz dois e passa o cara. Tá certo. É, então pronto. Tá vendo? Quem disse que o Paulo Nobre erra tudo? Tá certo, é. É contra tu, hein? Não é? Não é verdade? Olha aí. Ele acertou, nossa. Tirou do Flamengo, que é pro Flamengo. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar, todo domingo, meia-noite, no canal Space. Também oferecimento de Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$499. E BV Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Você está pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Ah, o time do Dodô, seu Bento! Bom, agora sim, né? É, agora sim. Vamos falar de São Paulo, o jogador que eu mais gostei na história de São Paulo, sabe qual foi? Quem foi, Dodô? O Amoroso. O Amoroso. Mas o Dodô que copia o Rudy... É verdade? O Amoroso foi o melhor da história de São Paulo pra você? Para de gracinha, tá de passada, tá de graça. Pô, tô feliz. Ficou feliz agora, tô um pouco mais feliz, né? Certo. Porque fui naquele jogo mó barato, São Paulo e Cruzeiro, mó felicidade, levei as crianças, todo mundo, ganhamos, fui lá no vestiário, falei com os caras, agora é nossa vez. Tá bom. Quarta-feira. Curitiba. Nossa, aí começou a palhaçada. Aí, pô, você é louco. Pô, dá uma maior tristeza com as crianças. Pai, o São Paulo perdeu de novo. Eu falei, nossa, filho. Vai segurando que a gente vai voltar. É, foi essa pegada. Foi tipo assim. Agora que eles estão, né, pegando aquele gosto, né, de... Todos são São Paulinos? É, tem que ser o que o pai é, né, filho? É, o Dodô falou isso ontem também. Tem que ser, tem que ter... Ali, ó, vamos ali naquele negócio. Se mudar, depois... Quantos moleques são, Dodô? Tem três moleques. Ô, com quatro ganha de você. O Dodô é meu filho, né, também. Ah, não, você é louco. Lá é um montão. Lá a gente que fala. Você viu o dia que ele foi no... Quantas horas? 28 filhos. Pô, pelo amor de Deus. Viu? Não tinha camarim, velho. Pô, imagina o café da manhã, mano. Você vai na padaria e o cara fala, vai ter festa lá onde não. Não. Que é? Por quilo? É, ele tem uma mesa lá. Caminhão de Doriano pra fazer um comercial lá. Você é louco? Caminhão de Doriano. Imagina o Natal, mano. Natal, cara, mano. Não, gente, deixa eu falar. Família de Negrão. Quantos filhos tem seus filhos? Família de Negrão já é um negócio diferente, né? Por quê? Porque é muito primo, velho. É, os Negrão, tipo, fazia 7 filhos. Aqueles negócios. Em casa, meu pai, um amorzinho foi 3. Mas, ó, uma coisa que é difícil pra gente nessa hora é negócio de enterro. Enterro? Não, é sério, deixa eu falar um negócio. Enterro de Negrão é um negócio diferente, por quê? É sério. Cara, esse Dodô é muito é louco, gente, mano. Pra caramba, mano. E tem primo, tem vezes que você fala assim, ó, eu sou seu primo, você fala, nossa, mano. E você não sabe, é filho da tia Maria, de lá de longe, e que você não via mó tempão. Mas depois você fica famoso, aparece aí, mais primo. Primo pra caramba, né, filho? Tem esse negócio também. Tem um primo que a gente não conhecia, aquele negócio, mas tá tudo, deixa esse negócio lá. Aí, o que acontece? Deixa eu falar rapidinho. Tava aqui, ó. Foi faz um tempinho, foi no enterro do meu tio. Aí tá eu e meu primo aqui do lado. Aí na hora de sair do velório, pra ir pro fazer enterrar, né? Pra ir lá. Aí a gente tava andando aqui, ó. É sério, veja. Aí gente tava andando aqui, tá bom. Eu olhei pra trás e falei, nossa senhora. Eu falei, filhão, olha pra trás. Além dos amigos, mas tinha família, mas era gente, aquela mancha preta, gente pra caramba. Boa galera, é sério. Eu tenho que falar porque é uma galera. Isso aí que eu falo com a galera. Não tem jeito, família de Negrão é isso aí, mano. Muita gente. Imagina do cara. É uma romaria atrás. Mas depois vai todo mundo pro pagode. Não, vai todo mundo pro samba. Natal? Natal cara tem que comprar estrela, velho. Os seus filhos têm quantos anos? Né? É, 14, 10, 8 e 7. E quando você vai em jogo de São Paulo, você leva, sempre leva os moleques? Vai os três. Aí tem um só que ele desvia. Você tem quatro? Tenho quatro. Pera, pera, pera. Tem um jogo de três. Pô, tá aumentando, bicho. Esse que tá aqui é seu filho também? Tá não. Tirando foto? Não, ele é meu, meu... Porque sua esposa é oriental. Meu cunhado, é. Ah, mas, tá cunhado. Você tem algum filho corintiano? Tem, mano. Ah, Domênico! Domênico! Você vai falar o que pro Dodô? Não, mas é o seguinte, deixa eu falar. Que não, é um filho corintiano. O que você falou ontem? Filho que não torce pro time, pai é o quê? O pai é o quê? Ah, frouxo pra mim. Não, ele falou. Eu ouvi. Mas presta atenção. Mas não é porque ele tá aqui que eu não vou falar. Vamos, deixa eu falar um negócio. Você deixou teu filho seu também? Presta atenção. Meu filho de 14 anos é de um outro relacionamento. Ele morava. Ah, então, mas aí não tem como. Pera aí. Aí, na família do povo lá, era tudo corintiano. É difícil. Aí começou a jogar na cabeça do moleque. Levava ele, aí não tava junto. Coladinho. Agora pega os outros três pra ver quando é que é. Há duas semanas atrás ele te ligou e falou: chupa, pai. Não, mas ele fala, mas ele vai pegar fogo. Ele não vai fazer isso, você tá perdendo respeito, moleque. Você é louco, não vai fazer isso, não. Corta a mesada. Vai tomar tapão. Mas já tem, tem neto falar. Já ou não? Mas os moleques vão comigo, aí já era. Ali já tá dominado. Escola de samba já dominado. Mas você não leva ele vai também, você é louco, não tem jeito. O que ele falou é frouxo mesmo, tem que ser. Agora, ó, vai. Lá em casa todo mundo é vai. São Paulo, todo mundo é São Paulo. Então tem que ser isso aí, vai na doutrina do pai aquilo. Essa é uma coisa curiosa, viu, Dodô? Porque assim, eu nunca fui do samba, não sou do samba, nem curto, né? Mas uma coisa interessante é que a gente não tinha na história da torcida do São Paulo, o perfil da torcida do São Paulo era diferente. E hoje você vê dentro do samba, pelo que eu sei, muito torcedor do São Paulo. Mas tem, não. Eu vinha do Exalta. É o que eu tô falando pro nosso beija lá. É o beija, pô, mano, tem um corintiano nessa porra, nessa banda, mano. Eu falei, filhão, presta atenção. Todo negrão tem que ser corintiano, careca, mangueira. Tá vendo, olha lá? Esse cara tá ligado, é mentira? É? Então, agora caiu, filho. Caiu, lá, mano. Esse cara é um lixo, velho. Tem a rapaziada lá. Caiu, né, meu? Aí é louco, tem também uns boizão lá. Para de palhaçadinha também, viu? Vem com gracinha comigo, não? Tem uns boizão, é. Ó, o Benjamin. Tipo Benja. Ó, o Benjamin. Tipo Benja, mano. É, tipo Benja. Tipo Corinthians. Tipo Luciano Huck, o Benja. Só cara com mais de milhões. É, vai de busão, mano. Vai de busão pro estádio. Vai nada! Ah, você vai, Itaquera, né? Não vai, não vai. E você vai, né, Playboy? Eu vou, mano. Vai, sim. Vou. Vai. Vou na geral, moleque. Quando eu não vou com as crianças... Você vai na organizada? Quando eu não vou com as crianças, eu vou fora. Aí quando eu tô com as crianças, vai naquele negocinho diferente, que eles ficam lá brincando, né? E o pai fica aqui. Aquele negócio. Eles não é potinho, aquele E os moleques não assistem o jogo, Dodô? Assiste, mas quando porque tá no camarote, filhinho. Tem tipo um buffet, os moleques ficam curtindo o buffet. Lá, o jogo nada, rolando, mano. Nada. Foi igual, pai? Aí volta. Ah, sai daí. Vai tá torcida essa, aí, né? Aí quando vai na cadeirinha que eles ficam lá assistindo. Mas você é a favor de torcida organizada? Desde que seja prudente, né? Ah, seja legal pro futebol. Então, mas daí tem que ter a consciência de todo mundo, mano. Eu acho que isso aí é legal pra caramba, porque a festa da arquibancada é torcida. É bonito mesmo. É legal pra caramba. Oh, uma vez eu me impressionei que eu fui fazer também. Tem sempre esses negócios no nosso trabalho. Aí eu fui no Maracanã uma vez. Mas antigamente. Moleque, eu vi aquele negócio tremendo. Mas tremia mesmo, balançava assim. A gente no camarote aqui na... Você viu o negócio tremendo, menino? Não, peraí. Ah, tá te pegando aqui nessa fada. Tô vendo a arquibancada aqui, ó. Negócio assim do Flamengo lá, era pesado. E eu acho que é legal pra caramba, como você falou, né? Você deixaria o teu filho de 14 anos hoje ir sozinho na coisa organizada? Não. Deixaria, não. Não, é porque é menor de idade. Tá bom, se ele tivesse 18... Não, também não. Porque, pô, a gente fica... É assim, a gente trabalhando pra caramba. Eu fico vendo as coisas que acontecem. Então, às vezes também, mesmo eu, quando eu vou... Legal, só vou em jogo de uma torcida só. Pra também... sair tranquilão, porque mas tá com as crianças, o Dodô, né, ele falou, é. Filho de 14 anos, mas hoje a questão não é você policiar se o seu filho vai na torcida organizada, é policiar onde quer que ele vá. Não, em todo lugar. Hoje é policiar, não é só a torcida organizada. Não, então, mas é um negócio louco, que a gente tá, então você que é pai, hoje que a gente quer pai, que fica com essa cabeça meio, fica louca mesmo. De repente, aí ó, do nada, você tá ali parado no ponto, com a camisa do seu time, nego vem, pô, palhaçada. Não é palhaçada. Vocês estão na sintonia aí, vocês estão de torcida? Pô, é fogo. Esse negócio é chato pra caramba, mano. Tem que aqui abrir mesmo a boca aqui e falar. Porque é o seguinte, você tá aqui, ó, curtindo, você não pode colocar uma camisa. Se você gosta da Gaviões, beleza, você compra. Você não é da torcida, mas você compra porque você quer andar com aquela camisa da Gaviões. Ah, nego da Independente vê, vai querer bater, vai querer te espancar, vai matar. O que que faz das torcidas que entram no samba? Porra. Por exemplo, Dodô, eu desfilei na Gaviões da Fiel um tempo, os caras são... Na Mancha tem amigos pra caramba e a Dragões da Real, uma escola que faz um trabalho... Sério, não, eu acho que hoje, assim, hoje, quem... É um lance diferente, mas tem um lado... Tem seus diretores, seus presidentes que partem pra isso e sabem diferenciar isso aí. Torcida de carnaval é carnaval, carnaval é carnaval e futebol é futebol. Então não tem esse negócio. Então, principalmente a Mancha, o parceirão, né? Não tem jeito. O Serdanzão lá é parceirão, eu adoro ele também. E tem todo mundo assim que tá fazendo. Mas eu acho que é uma coisa que tá levando pra um lado, sei lá, acho que futebol é futebol e samba é samba. Mas tudo bem, tem hoje aí, estão fazendo um trabalho bonito também, legal pra caramba. Mas o que eu tava falando sobre o lance das torcidas, como você tava falando dos filhos de 14, é pra onde ele vai, mano. Então não tem jeito. Então de repente você tá aqui brincando, você falando com seus amigos aqui brincando, fazendo qualquer brincadeirinha, de repente vem um povo do nada, te bate, te arrebenta, te soca porque você é outro time. Porra, isso aí é demais. Nada a ver, né? Nada a ver mesmo. Né, porra, mano? É muito diferente. É, nada a ver. Mas o Dodô, deixa eu te perguntar, você já é... Qual o Dodô? Não, o Dodô do Pichote. Hoje é complicado, nós temos três. Tem três. Tem o Domênico. O verdadeiro do Pichote. E tem o Dodô Domênico. Mas você já é vô ainda não? Moleque de 14 anos. Não, você é maluco. Que isso, mano? É verdade, velho. Pagodeiro faz fio cedo, mano. Seu filho é pagodeiro também. Não é. Não é, mano? Pô, não puxou o pai, pô? Não. Mas você teve o seu primeiro filho com quantos anos? 20. 20? Ah, 20 então anos. Tá aqui bom. Aqui 6, né? 20 anos. É, então tá tranquilo. Sombrar, eu lembro da época do Pichote, mano, quando eu ia lá no Santa Aldeia, mano. Inclusive, Dodô, pô, a galera que trabalhava no local vinha falar comigo. Você pegava todas lá, hein? Você passava o rodo, mano? Eu era solteiro. É, uma vez a segurança veio falar comigo e falou, você vai trabalhar com a gente? Eu falei, não, porque ela falava, vem você passando o rodo. Aí, mano. Canta uma música do Pichote. Não vou cantar. Não. Eu gosto então de você não sabe. Não, ó. Fala uma música. O amor não tem culpa. Começa, vai. Ah, o amor não tem culpa. Tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa hora de dar uma guindada na mina, mano. Sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Pra você ver, o Belinho mandou bem. Ó, franqueza também da hora. Você é do rock, tô ligado. Não, mas eu vou te falar. Mas no dia que você mandar essa canção pra sua esposa, se tiver com probleminha em casa, você fala. Eu vou deixar até o CD aqui pra ele depois aqui. Vai mandar. No dia que ele tiver. Eu vou entregar igual pra você. Eu sei que ele. Não vai. Ele vai mandar pra ele, vai ver o Negrinho, vai falar, mano. Mas eu vou essa noite eu não tenho. Que você demorou. Vai mandar pra ele. Eu vou falar com você. Eu não, o samba, o pagode na minha praia, mas eu sempre falei aquele negócio. Eu não tenho nada contra as pessoas que cantam. Eu não gosto da música. Não é meu estilo. Não é praia. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu falei pro Samba, pô, o Dodô vem aqui, pô, conheci o cara, esse cara é gente boa, meu dono, tinha falar pra você. Falou, o falou. Que é diferente, né? Não, mas não, eu respeito lógico, pra caramba, velho. Chu. Você é uma figuraça, velho. Então, cara, que você tem um carisma e você tem um alto astral, apesar do Domênico não achar. Eu sou que nem o Benjamin. Aí os caras estão falando aqui, nossa, não sei o quê. Não, os caras é bobo, cara. Os caras são bobos. Eu não curto o pagode. Não gosto mesmo. Não gosto. Não é o estilo que eu curto. Não gosto. Pô, mas é o que agora, falou. Agora. É. O Dodô tá aqui, a gente tem que respeitar o Dodô como pessoa, como ser humano e pronto. Que é um cara gente boa. Nossa, vocês não vão falar. Vai falar o quê, pô? E é um sucesso. Porra. Obrigado. Oi, Dodô. Tem um ouvinte. Tem que respeitar o pagode. Nós temos um ouvinte crítico, jornalista, blogueiro, que quer mandar um abraço pra você. Entre outros. Eu nunca vi o Vitor Birner mandando salve. Ele mandou um salve. Ele é do Vai Vai, o Vitor. Então. O Vitor Birner é da Vai Vai. Vai Vai. Olha, Dodô. Cara de genética nobre, sangue vaivaiense e coração são paulino. Fale pra ele andar menos com o Leandrinho. Ah, tá. O Leandrinho faz parte da Independência também. Pô, deixa o Leandrinho, tranquilo. O Leandrinho é parceiro, moleque. Manda um abraço pra você, viu? Oi, também, então, minha rede aqui também. Toca cuíca, Vitor Birner, na bateria. Gente, tá montando uma dissidência da Vai Vai, uma nova escola. E sem demagogia nenhuma, tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, que eu já escutava. Como eu falei aqui no prédio lá, né, tem uma galera que a gente não... Porque prédio são três torres lá. E às vezes você não conhece ninguém, né? Às vezes, do seu prédio, né? Você entra, coloca o carro na garagem. É. Aí tem um cara, pô, subindo, falando, pô, Dodô, você ouve o estádio, meu? os caras estão lá, tiram uma onda direto, fala de você, tipo, pô, vai lá e eu falo os caras, esse cara. É ali, ó. Ó, fica zoando. É, eu falo do amor. Ele fala do amor. É isso aí, E aí? E todo mundo fala, pô, você vai no estádio, vai no estádio. E aqui, ó, tá bombando aqui, ó, nego falando pra mandar abraço, mandar beijo. Tá bombando mesmo, hein? Gente de Manaus, gente de Fortaleza, tá na sintonia. Putz. Muito legal, mano. Felicidade. Falei, você é humilde, você tem um carisma, mano. Barato. Muito legal. Você é um alto astral, cara. Pô. Oh, agora faz o vai aí, vamos ver. Não, o. O que você achou do Pichote? O que você falou? Fala de novo. Fala de novo. Bem-vindo ao show do Pichote! Pichote! Seu Bento, manchete tricolor. De São Paulo pro Dodô. Ah, o tricolor que ser o Kaká nos próximos três jogos aí. Antes. Quanto os dois Atléticos, quanto acho o Pátio, o né? São Paulo não tem, olha, o Álvaro Pereira, o Kaká, o Souza. Então, vai todo mundo, né? Vai molhar. E tem uma vaguinha aí, Oswaldo ou Luiz Fabiano? Oswaldo. Então, deve ser mesmo o Oswaldo. Quem vai jogar é o Luiz Fabiano. Fiquei sabendo. É, então, o Muricy voltou ontem aí, tá vendo o que vai colocar, mas. Eu não decidi, meu. Vou decidir enquanto conto. Quem é de quem? Eu vendo a entrevista aqui, o Muricy falou assim: se o meu médico soubesse, esses caras não iam estar, ele tinha me liberado pra voltar no Coelho. Essa foi sensacional, velho. Caramba, meu, ele vai passar mal. Ele fica nervoso mesmo. Só corre na subida aí, meu. Isso é próprio de quem leva a sério o que faz. Não, mas tem que ganhar, mano. Se ganhar, tudo certo. É, mas não, os caras tá todo mundo voando também lá, né? Já começaram com palhaçaria de começar a voar todo mundo legal, jogar bem. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vai dar tudo certo pra nós. Tá certo. Seu Bento, muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu. É, foram aí as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça também o oferecimento de Banditec. A faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. HDI Seguros, L Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora nós vamos falar do Arena Space. Baita programa pra quem gosta de MMA, domingo meia-noite, hein, Dodô? Ah, mas olha, um baita programa mesmo, seus domingos agora tem muito mais ação, né? Tem muito mais adrenalina com o melhor do MMA no canal Space. É o Arena Space, como o Sombra contou pra você aí, olha, trazendo aí os melhores momentos dos grandes eventos de MMA ao redor do mundo. Todo domingo no canal Space você curte todos os golpes, toda a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é um jeito bem emocionante, bem legal mesmo de terminar o seu final de semana. Sempre aos domingos e sempre no canal Space e agora em novo horário, sempre à meia-noite, hein? E se você não tem o canal Space ainda, você tem que ligar agora mesmo pra sua operadora de TV por assinatura e tem que pedir o seu canal Space, você tem que ter o canal Space, tá bom? Ligue já! Canal Space, cara. Olha, emoções extremas tem no MMA. Tem no Space! Boa! Estádio 97. Oferecimento também da BV Financeira. Olha aí, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão? É só ligar 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão. Com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Torcedor do Palmeiras, tem torcida Peugeot, Estádio 97, sábado no Pacaembu, 9 da noite, Palmeiras X Grêmio. Atenção, é Palmeiras versus Grêmio, sábado à noite, Palmeiras X Grêmio. É um Palmeiras G Grêmio com queijo. Com queijo. Vou voltar de Gil Palmeiras, Domênico. Vai voltar? Sei que tu quer. Vai. Aceitaria? E faz igual da última vez. Aceitaria desde que nós ganhe agora. Não. Aí é o acordo, senão não quero nada. Dodô. Não quero. Dodô, o Conferício. Dodô. Fala aí, Vila. O que você achou do negócio lá do racismo com o Aranha? E o que você achou do jogo da volta que a torcida vaiou o cara pra caramba? E outro, você teve preconceito alguma vez também, indo tocar em algum lugar, alguém falar alguma bobagem ou não? Não, nessa pegada assim não. Já teve negócio de banco, né? De banco, de entrar no banco. Pô, aquelas portas de... de bermuda e tudo vai parar, é mentira, né? Aí foi uma treta. Eu fiz assim, não, foi assim. Eu vim com, estavam uns amigos do meu irmão no Brasil e fui com eles no banco. Tinha um que não falava português, aí tava entendendo, era italiano, falava um pouquinho, mas ele, devagarinho ele entendendo, né, e tudo aqueles negócios. Aí entrou pra poder trocar aqueles travel check lá, aqueles negócios lá, fui lá. Entrei, cheguei, passei, consegui passar, beleza. Aí passou um outro, ele travou, beleza. Aí esse italiano foi, tava de bermuda, de puta, de pochete, a única pochete, a única coisa que tinha é o travel check dentro da pochete. E de regata. Aí não tinha mais como ele fazer mais nada, né, meu? Aí eu falei, filhão, e ele querendo que o cara abrisse o negócio e tudo, e a fila indo, e todo mundo olhando, e nada. Ah, teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Tá com algum problema? Porque ele começou a chamar um monte de gente, falei, tá com algum problema, né? Aí eu fui lá, falei, ah, aí eu já deixei, perguntei pra ele, falei, meu, deve ser alguma coisa que a gente, você tá, né? Que a gente tá diferente aqui, o que foi? Já fiz assim, não, que não sei o que. Eu falei, chama o gerente. Chama o gerente, aí o gerente veio. Aí eu falei, eu não sei o que tá acontecendo, que a gente tá aqui, tentamos, já passamos, já mostramos tudo pra ele, já não tem mais nada pra ele não deixar a gente entrar no banco. Então, aí ele falou, não, mas é que vem gente de gravata, que não sei o que. Eu falei, tudo bem, mas só que hoje a gente tá aqui normal, mas só que você tá lá deixando a gente entrar. Porra, agora pra ir no banco tem que ir de gravata. Aí eu falei, aí você entra de gravata, de arma e tudo, e fica tranquilo, né? Então você tem que ir. Olha, bandido, bonitinho. Vá de gravata. É, aí eu falei, pô, beleza. Aí entramos. E ficamos lá, eu falei, pô, eu já, pra mim foi preconceito naquele momento. Óbvio. Tava todo mundo, né? Lógico. Não tinha mais ninguém. Aí eu só meti a mãozinha na cor, né? Aí eu falei, ó, fiz assim, ele, não, que não sei o que. Falei pro gerente, falei, não, tudo bem, obrigado. Aí fiquei aqui, depois veio, queria conversar, falei, não tem mais conversa, muito obrigado, ficamos na fila. Aí chegou na fila, aí aqui a gente não faz esse negócio. Eu falei, ah, você tá de brincadeira. Aí já comecei a falar o botão também, já fui, já briguei de novo. Mas teve esse momento aí que foi ruim. E o que eu achei lá... Foi um lance, assim, que é ridículo. Hoje, já passou esse negócio, acho que na vida de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo já é consciente, já, ninguém é mais criança. Sabe que isso é crime, sabe que isso daí não tem a ver, né? Já não tem mais esse lance de ficar com essa palhaçada, de ficar com esse preconceito aí. Mas não só aqui, como aquele lance também que aconteceu com o Daniel, que todo mundo fez a campanha, aquele negócio, tudo. No dia, legal. Mas depois também, que não tem mais o que fazer, velho. Então chegou, eu pra mim, naquele dia eu fiz também, fiz um negócio, foi legal num dia só, mas depois fazer camiseta, virou palhaçada, fazer, né? Pô, chapéuzinho, já fazer os negócios, para de palhaçada. Não, já não tem nada a ver, nós somos seres humanos, macaco é um animal, tá lá, aquele negócio, somos todos macacos, aquele negócio foi legal na hora, como o Neymar postou, os caras tudo fizeram, todo mundo aderiu, mas aderiu naquele momento, né? Foi bom pra caramba. Mas eu acho que essas leis aí tem que ser mais severas. Vem de lá de cima, né? Tem que vir lá de cima mesmo pra poder punir de um certo jeito, assim, sem fiança, sem nada, sem fazer o negócio, fazer a pessoa pagar mesmo. O que você achou, Dodô? O que você achou do Pelé? Só pra não perder, Dodô, não vem lá de cima. Num país onde a candidata pede votos de negros e negras, não vem lá de cima. É esse lance, esquece. Então. Num país onde se faz estatística, onde se faz pesquisa, o diabo a quatro, para saber quantos negros votaram e quantos brancos votaram, não vem, cara. Esquece isso. Então, num país onde você tem cota para estudar, você tem cota para trabalhar, não vem, cara. Esquece isso. É fogo mesmo. Então, esse lance aí, foi a palhaçada também, foi a volta, né? A volta aconteceu a mesma coisa. Foi pior do que a primeira. É uma bobeira. Então, a gente fica chateado, né? Pelo jeito que foi. Né? Por eu ser negro também. É um lance diferente. Eu acho que a sua cor não mostra seu caráter. Então acho que isso daí tem muita gente diferente que dá mancada aí. E a gente. Mas o que você achou do Pelé depois que falou, pô, que o Arena não deveria ter feito tudo isso, que deveria ter ficado quieto? Ficado quieto nada, mas tem que falar, mas na época dele. Ele falou que ouvia. Mas o Jefferson, mas não... goleiro da seleção, ouvia, também falou de isso. Deus, não tem que ouvir falar. Então era um lance. Mas o Pelé que foi o rei, foi aquele negócio, tudo, passou, foi legal. Mas e agora? A gente tá vivendo num mundo aí, tem as crianças. Aí você vai ver o moleque falando, não, esse é um macaco! Vai ser legal? Não, mas vai, eu cantei pras crianças, entendeu? Vai ser legal. Você fez funk também, não? Eu fiz funk pras crianças. ABC. Entendeu? Exatamente. Inclusive, o funk foi aprovado, vai entrar na Altas Horas. Entendeu? O sucesso. Eu gravei um funk, porque ultrapassou a musiquinha do ABC. Então eu gravei em batida de funk. Então começa, entende? Entende? Entende? Entende? Entende? Entende? Entende? Bela assim, letra, bela letra. É, obrigado. Eu demorei muito pra escrever. O pessoal do funk me deu um curso e eu fiz igualzinho eles, entende? Então assim, ela vai assim. Eu vou te falar, eu vou te dizer. Para as criancinhas, eu canto o ABC. ABC. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Com quem? Com os leque, leque, leque, leque, leque. Eu fiz um funk e vai ser um sucesso, entendeu? Eu vou fazer mais show que o Pixote. Ô Pelé, quem canta mais, Pelé? Você ou o Dodô do Pixote? Ah, com certeza, com certeza. Eu canto mais que o Dodô. Tudo que eu faço é melhor, entendeu? Agora, o Pixote é uma banda que eu sou muito fã. Você fala uma banda ou um grupo? Um grupo, né? Uma banda que eu sou muito fã, então, o Pixote, com certeza, eu gosto muito de vocês. Parabéns pelo trabalho. Ô Belo, você é amigo do Dodô? Inclusive, eu queria aqui falar uma coisa, que eu já sofri. Um abraço pro Domênico aí, que tá na escuta. Abraço. Por causa do Domênico, que eu peguei síndrome do pânico, que ele fica me criticando no ar. E outro dia eu sofri um preconceito feio pra entrar também no banco. Não tem nada contra você. Por causa do meu cabelo, não deixaram entrar. Eu cheguei, eu tava de Rastafari, por causa eu tive que raspar. E quando eu acabei de raspar, já tinha dado 4 horas, eu não pude depositar. Então assim, infelizmente não é de hoje que a gente vem sofrendo no pagode, né? Ô, Dodô Pixote, rola entre o mundo do pagode também rivalidade entre alguns grupos ou não? Não, acho que não, mano. Acho que todo mundo tem que ajudar. É o mesmo segmento, né? Acho que a gente tem que fazer o nosso segmento crescer, né? Fazer a galera como agora. Sábado a gente vai ter o Samba Manaus, né? Então o Samba Manaus é uma festa que acontece todo ano. Calma, e... Portugal, você falou fazer o segmento crescer, o Portugal deu uma... Logo eu, parceiro. Jardim Brasil, por favor. Eu não, hein, mano. Aí não, ó. O segmento... Não tem essa rivalidade, não. Eu não tenho nada com ninguém, contra ninguém. Todo mundo... me ver, todo mundo sabe, né? Desse jeito que eu sou assim, eu sou com todo mundo. No carro, você ouve outros estilos musicais ou você ouve pagode samba? Escuta, energia que eu coloco também, fico do curto, é. Sensacional. Eu tiro essa onda, assim, tem hora que a gente tem que curtir um pouquinho diferente as coisas, né? E eu escuto também muitas outras coisas também no carro. Lá no meio do show do Pixote tem umas batidas, uma hora? Não, eu... Nunca teve isso? Não, hoje a gente faz... Eu acho que é do Thiaguinho que eu fui. Qual o Thiaguinho? O amigo do Domênio? É. A gente faz outra coisa. Não, tem uma brincadeira no meio, começa a tocar uma balada rápida de 3 minutos e volta. Os caras fazem isso aí. Não, eu sou mais assim, lance de... De amor. De amor. Michael Jackson, Alicia Keys, essas paradas. Você canta Michael Jackson, legal. Dudu? Canto nada. Gosto pra caramba. Porque você canta o Dudu Cover aqui, canta o Billy Jean. Canta aí na frente dele como é que você faz ele cantando o Billy Jean. Desgraçado. O quê? Canta Billy Jean. O que é que eu quero pra você? Então vamos lá. Só pra botar a música, é isso? Isso aqui é a música. Não, é só pra entrar no clima. Não é. Eu sei. Você não vai fazer isso aqui, né? Ah, não. Tá gostando, vai? Aí eu rei, hein? Agora vem o inglês. Calma. O Pixote canta diferente, dá licença. A gente canta, a gente inventou vários tipos de segmentos. É o amor. Agora vem. É que eu não queria perder tempo. Vai lá. Pra ouvir a música, RG. Vai, vou na segunda voz, vai na primeira, vai você, vai. Ele se revirou no túmulo, mas não tinha agora. Meu Deus, Agora vai entrando, Michael Jackson, vai entrando, vai. Agora vai. Bastava um brilho agora. Agora vai, vamos lá, vai. Sobe o tom. Silvete Goa. Ele tá gostando, para! Ele tá gostando, para! Agora ele vai gravar essa porra! Vai não! Valeu, meu! Os caras do sambô mistura. O que você acha? Os caras do sambô mistura. É diferente. Eu particularmente não curto muito estilo que misturar o samba com rock. O cara do sambô parece que teve orgasmo, né? Mas o sambô os caras fazem sucesso. Dá uns berros. Até no Wilson, no outro dia eu falei, pô, esses caras foram no pagode? E aí eu não sabia cantar, né? A canção, aquelas partes. Aí eu falei pra ele, pô, canta. Pô. Aí eu falei, pô, foi o menino cavaco ainda. Falei, pô, toca a música do sambô lá. Falei, não sabia, né? Ah, já mandei o inglês já, daquele jeito. E foi inglês bonito, né? Pô, foi joia. Foi que joia, música foi legal. Love in the air. Love in the air. Não, não é isso. Não é porque tem amor na música. Não, já tô tarde, não. Esqueci, mas eu vou lembrar aqui daqui a pouco. Tem várias músicas. Legal. Várias canções. Doutor, pede pro ouvinte, hein? Quantos shows vocês fazem por mês? 20 shows por mês. Beleza, hein? Tem dia que eles fazem 3 no mesmo dia. Os caras são loucos. Como você faz 3 shows no mesmo dia? Não, quando é São Paulo, a gente é um pagode tarde. Começa tarde, mais 2 da noite. A playback é ao vivo? Não, ao vivo. Ao vivo. Teve um dia que eu cheguei. Haja voz aí. Quantos caras são no conjunto, no grupo? Nós somos em 5, né? E aí tem nossa banda de apoio, que tem bateria. Tem uns caras que fazem diferente. Mas a capa é 5. E agora são 4. Mineiro foi. Mineiro agora já não vai fazer mais parte do nosso. Do nosso grupo, pichões. Vocês limaram o cara? Não, não, ele mesmo que ele saiu. Se limou. Não, ele saiu, virou pastor. Ah, para de zoar, doutor. Tô falando sério, velho. Eu não tô brincando. Pô, achei que cara ia estar coragem. Já virou o quê, velho? Falando... Gente, ó, agora é sério. É que ele também não se pronunciou, já aproveitando aqui a energia. Tô falando sério. Agora os caras, aqui é um... Com exclusividade, hein? É um problema sério. Aí eu vou falar esses negócios, o cara vai pensar que é brincadeira. O cara virou o quê, velho? É sério, virou pastor. Tá normal, ué. É sério, já... Os caras lá não virou pastor. Normal, não é? Não virou, não é normal. Ele, o catalão do chegou momento, estado virou pastor. Chegou o momento dele, falou que... Pô, chegou o momento, acho que... Ah, um que eu acho que um dia vai virar pastor que, é o Domênico. Domênico? Ah, o Domênico. Ah, mas não tem a menor chance. É o momento dele de seguir aquele negócio e levar a palavra dele pra, né? Tem a menor chance. Minha amiga, porra, velhinho. Não tem a menor chance. Não, e a gente, o cara geralmente decide enveredar pra esse lado quando o cara aprontou muito. É verdade, gente. É o negócio verdade. É o seguinte, ó. O Domênico. Não é o meu caso. Em Araraquara, a metade da cidade tem a cara dele. Não tem, não. Então o cara, ou ele vira pastor no momento que ele sabe que ele já aprontou demais, ou quando ele acha que vai morrer. É. Não é? Porque o cara fala, bom, eu vou fazer minha boa ação, vou direto pro céu. É verdade. A pessoa viver bem com ela mesmo. Dane-se. Mas é, desculpa, desculpa, tem cura. Das pessoas que estão aqui no estúdio, eu sou um dos poucos que vai pro céu. Eu tô, vai. Ah, pode ir primeiro, que eu não tô com pressa, não. Pode subir. Domênio, mas não é. Pode ir embora. Mas, pode ir embora. Não, mas não é isso. Quando for desta para hoje, se Deus quiser, eu vou ficar bastante. Mas quando for, e o senhor também quando for, não sei não. O senhor é que eu não sei. Só tem dois. Só eu e você, RG. Daqui é só eu e o RG. O resto tudo é ruim. E eu, Dodô? Vou falar um negócio. Você vai pro inferno. Eu vou falar um negócio. Tem casos que é melhor o cara. Rudy. Tem casos que é melhor o cara virar pastor. Não tô falando que é o caso do cara do mineiro, do mineiro. Grupo que eu não conheço, mas não é por causa dele. É muito melhor às vezes o cara virar um pastor do que o cara morrer de overdose. Que o claro, cara perdeu tudo e tá bebendo e cheirando. Eu concordo com você, meu. Na rua, não é verdade? Então, mas ele ficou. O cara encontra aquele irmão, já tinha, então, ele já é o tinha, caso do cara. Ele já tinha também um problema que já não viajava de avião. Tem medo? Pô, não viajava de avião de jeito nenhum. É difícil, né? Aí atrapalha bem. Dodô, né? Canta aí. Ele tava até show em Manaus. Dodô, canta aí mesmo de avião. Falando em Manaus, posso aqui. Foi bonito de avião. Tá bombando aqui o negócio. Meu Twitter nunca andou desse jeito, gente. O negócio tá louco aqui, ó. Mandar um abraço aqui pro Wesley Matos, lá de Manaus, que é nosso parceiro. De Matos, também. Né? Lá Manaus. E Leão Fortaleza. Não vê que esses negócios também, se não é. É, então, tá lá. Beijo pra você. Todo mundo tá conversando com ele mesmo, muito tá bom. Tá aqui, ó. E mandando. Tem um monte de coisa aqui, ó. Taxista mandando falar um abraço pra todo mundo, taxista aqui. Legal. Pô, o negócio tá louco, bom barato. Estamos recebendo hoje o Dodô do Pichote aqui no estádio os 97. Dois, né? Os dois. Os três. Três. É. Os e três. Vocês sabiam que a Blooming Onion, a famosa cebola do Outback, ela é inspirada numa flor que nasce lá no deserto australiano e ela representa a vida em um lugar com condições extremamente difíceis. Por isso, ela é o ícone do Blooming Day. O Blooming Day é um dia especial em que o valor líquido da venda da Blooming Onion será doado para a organização sem fins lucrativos Médicos Sem Fronteiras. Eles levam atendimento médico aos lugares mais improváveis, fazendo florescer a esperança e a vida. O Blooming Day rola amanhã, dia 8. Participe pedindo uma Blooming Onion no Outback. Blooming Day? Só no Outback. Colabore, prestigie. Estádio 97 da Energia 97 FM também tem o oferecimento de Peugeot. Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante. A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6, Flex Start, sai por R$ 670 mensais. E tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$ 690. Não dá para perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. Respeite os limites de velocidade. Vamos aos ouvintes. Hoje, só ouvintes virgens, aqueles que nunca entraram ao vivo no ar aqui na Energia 97, no Estádio 97 mais propriamente, tá bom? 3284-7097. Vamos aos ouvintes. O Dodô, que é o palmeirense, vai atender. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Marcos. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Tudo bom, Marcos do quê? Marcos de Almeida. Marcos de Almeida, e só isso? Só isso. E quantos anos, Marcos? 26. 2.6, RG. Hoje, Marcos de Almeida. Ah, mas é hoje 2.6, hoje. Hoje não interessa. O que que interessa? Por que não interessa? Interessa quinta-feira. É, por que quinta? Não é quinta? Não, não sei. Ou é amanhã? Quando vocês jogam? Ah, nós vamos jogar amanhã. Então, o que interessa é amanhã. E vocês marcam muitos gols, velho. Ah, sensacional. Isso sim. Senão você vai dançar, velho. É, se não dança, é. Boa, RG. Cara. Boa. RG, como faço com o João Lucas, aí. Já foi. É, rapaz. Já vai foi. Vai pegar a Sweet Sugar. Já foi. Cabelinho, já foi? Cabelinho já tá mesmo? Subindo. E já, o... já era. Passou o sabonete? E o bairro, velho? Vai passar. O bairro, o Ben já vai acertar aí, já liguei algumas vezes aí. Ah. Regina Alice. Como? Regina Alice. Quem foi essa aí? Alice, professora de quem? Rainha de bateria. Regina Alice, velho. Já ligou. Falar, já ligou. Ah, você já ligou? Já ligou. Você já ligou. Hoje é só quem não ligou. Hoje são ouvintes virgens. Hoje eu acho justo. Abrir, né? Não, gente, são os ouvintes virgens. Os ouvintes virgens. Ah, eu acho que deveria abrir hoje, menino. Ah, então todos abre. Os dias. Abre aí, eu abre acho. Aí. É virgem, Dodô? É. Eu não sou, não. Dodô. Ah, Dodô? Assim, ó. Tô leonino. Alô? Alô, quem fala? Alô? Alô? Quem fala? É o Fabiano. Fala, Fabiano Balbino de Lima, Dodô. Ei? Fabiano, tudo bem? Tudo bem, cara. Baixa um pouquinho o volume do rádio aí, ô Fabiano. É. Fabiano Balbiba! Quantos anos você tem, Fabiano? Que é isso, irmão? Quantos anos? 36. 3.6, RG. Hoje? É, hoje. Trânsito em São Paulo. Aí dá problema. Por quê? Porque se o carro ficar, dependendo do carro que você tem, certo. Você pega, vem, tá vindo de Santos. Certo. Aquele calor desgraçado, serra. Aí, buzina. Aí, aí dá problema na bobina do carro. Ah, sensacional. Eu busquei. Sensacional. Essa era aquela buzina que eu chamava buzina paquera? É isso. Ela mesmo. Não era? É essa aí. Rapaz. Ô, velho. Fala aí, Dodô. Qual bairro aí que você mora? Eu moro no Jardim Julieta. Julieta. Julieta, tá me chamando, Julieta, tá me chamando, Julieta. A véia foi tomar água na bica, a véia escorregou. Ô, Julieta, tá me chamando, Julieta, tá. Isso aí, tá me chamando. Isso era Sandro Becker, é isso? É isso. Não, Sandro é Cremilda. Becker. Não, também. É o, Cremilda. É Beto Barbosa. Era, né? É, Cremilda. Cremilda. Você lembra do Gererê, Dodô? Tocava nos RPG da vida? Mas daí era na escola, rapaz. Você é louco? Eu estava passeando no Nepal, eu escorreguei e caí de boca no Nepal. Você tava no Nepal. Amigão, Jardim Julieta, eu conheço três. Tem um na Zona Norte, tem um Itapevi e tem um em Santo André. Mas tem que falar um. Hoje, você culpa. Hoje você ganhou um tempo legal, legal, hein? Não tem culpa com hoje... o Dodô, o outro lá que mutou o programa. Qual é a sua Julieta? Zona Norte, mano. Falei? Foi o primeiro. Aí. Zona Norte. É, na verdade Vila, é Vila Sabrina, né? Vila Medeiros, Vila Sabrina ali. É isso mesmo, na Vila Sabrina. Eu morei, perto do Alfredo. Morei lá minha vida toda, eu nunca soube de São Julieta aí, parceiro. O que é Alfredo? É um cara que mora lá? Também, velho. Às vezes é Vila. Mas onde? Às vezes é Vila. Compreende seis quarteirões. É Vilinha, é Vilinha. Eu morava aí na Gustavo Adolfo com o Roland Garros. Ô, você não conhece o Roland Garros? Você não conhece o Alfredo? Alô? É o Roland Garros. Roland Garros. Mas é Roland Garros lá no torneio. Você tá onde, velho? No meio da Marginal? Não, tô aqui na alô. O mano, não conhece, né, mano? O mano é pipoca. Aonde você tá? Como de pipoca? Eu tô aqui na top, velho. Pipoca é você, velho. Aqui no campo do Grêmio. Nem na área você tá ligado onde cola, velho. O bagulho é o seguinte, mano. Vila Sabrina ali é nós, ó. Ali perto das torres de alta tensão. Eu comia direto ali no Boca Aberta, ali no Dog. Mas você tá ligado mesmo. Você tá perto então, do campo. Aí, vacilão. Tá perto do campo do Príncipe aí, Vila Medeiros, Sabrina aí? Tá aí? Varão? Não, tô aqui no campo do Grêmio, da Sabrina, do Estrela d'Alva. Aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal do Estrela d'Alva. Foi campeão do campeonato veterano. Estrela d'Alva. No céu de esponja. Esponja. Isso lembra jamelão, velho. Que porra de esponja. Qual que é o time aí, brother? Jamelão, parceiro. Santos sempre Santos aí, já. É nóis, velho. Aí tem o Santos, da Vila Sabrina lá, parceiro. Tem o Santinhos time. Aqui no campo. Na Sabrina aqui também. Mas ô Vila Sabrina, estamos recebendo aí já os dois Dodôs do Pixote. Os dois. Você quer falar com o pai? Você quer falar com algum dos dois? Dodô, beleza? Beleza, é nóis. Suave. Ele parece o Rudy. O Rudy tá mais parecido com o Dodô que ele mesmo, cara. Olha, falei, Dodô. É isso aí, irmão. Ó, vamos fazer um teste agora. Mano Bronson. Você, os dois Dodôs vão falar um amor e vai, vá! E aí você vai adivinhar quem é o original, beleza? Que é o primeiro ou o segundo? Dodô é culpa de Washington. Ó, o primeiro, vamos lá, o primeiro. O primeiro. Ela. Peraí que eu engasguei. Ela, amor. Agora é o segundo. Quero ver se superar. É o amor. Quem que é o original? O primeiro ou o segundo? É igual. Não, o segundo é o original, mas o primeiro tava melhor, cara. Quebrou pessoa, alegria, hein? Eu vou assumir o pessoal. Ô, Dodô, se um dia você tiver resfriado, tipo, você perder a voz. Pode ir você, mano. Pô, ia chegar nisso agora, cara. Que objetividade, mano. Não vai quero ver. Ganhar nada, só ir um vai dia. Lá, vai lá um dia. Né? Tá o gato do mundo. Mas você sabe sua, cantar as músicas. Faz aquele negócio que ele fez de novo, porque os caras vão me imitar, mete no Get, na cara, né? Esse bagulho. No Get! Pra ficar igual, mas não pode fazer isso. Nada disso. Faz um pão de arroz, um negocinho diferente, mas a cor, mais ou no menos. No Get. É, eu falo, pô, esse negócio. O cara mete logo no Get, aí fica aquele. Mas eu vou. Peraí, só um segundo. Eu vou cantar. O dia que ele foi notar as horas, a gente cantou O Amor Não Tem Culpa. Você conhece essa, mano? Você falou. Isso. Só que, cara. Assim a gente não fica triste. E nem se machuca, assim a gente não fica triste. E o amor não tem culpa. Só que eu tava tão feliz que eu errei o começo da letra que nunca errei. Eu comecei a cantar e errei, velho. O Rudy imita todo mundo bem, mas não sabe cantar nenhuma música, tá? É verdade. Você tá pegando pesado com o Rudy, não faz isso não. Ele tinha que ficar no banheiro treinando antes, né, mano? Não, mas pior que a verdade, eu errei. Ontem ele ficou imitando o Mano Brown, falou, domingo no parque, mas não sabia nada, mano. Piscou o disco. Aí, mano, aí respeita o moleque, tá ligado, irmão? Tá louco? Aí ficou quietinho, é isso mesmo. Você aqui aqui na Itamonte, você não sai daqui, não. Você tá louco, mano, é perigoso demais, não vou aí, não, mano. Você tem medo de lá? Você tá louco, mano. Mas ele ia direto. É, Brau, você é medroso assim. Se achou na Benfica, mano. Direto, pô. Fez a inauguração na quadra da Benfica, foi show do Racionais, ó. Eu tava lá, velho, o negócio aí... Eu tenho até hoje o dia que o Dodô cantou, eu vou te passar depois, mano. Ele cantou lá no Altas Horas, até hoje eu ouço, às vezes, cara, me emociona. Dodô, Pixote, você já foi no show dos Racionais? Você curte Racionais? Curto, meu. Ia ontem no show do Ed Rock? Do Ed, mas só que deu ruim. Deu ruim? É, fui na festa ruim. Com a esposa. É, deu ruim. O que significa deu ruim? Que não foi? Deu pra ir, não deu pra fazer nada, deu tudo ruim, né? Aí já fui dormir, as crianças juntas, vamos pai. O que deu ruim é a esposa. Mas se for pular no show do Racionais, você tem que pôr o boné, hein, mano. Com esse cabelinho aí é osso. Mas como é que vai fazer, negrão? Isso aqui é a marca, é só eu e a Tina Turner, mas ninguém. Ah, era lá e eu no Brasil, irmão. Que outro neguinho do cabelo assim que você conhece? É só o Dodô. E o Neymar Negrão, já era. O Neymar já fez igualzinho. Já fez. O Neymar já fez o cabelo assim. Ele veio fazer o negócio, mas eu cheguei antes. O Neymar já foi no show do Quixote ou não? Já. Já levou a Marquezine ou não? Não, lembro. Tá com o bilhete diferente. Não lembro. Não, mas Negrão, não tem como, mano. Hoje nós não tem mais como fazer. Eu já falei, eu vou no show dos caras assim, tem que ir, Negrão. Já era. Oi, por falar nisso também, Dodô, virou mano. Marca, né? Já virou. Dodô, mano. Barato vou... é o seguinte. Aí eu vou sem o cabelo, ô Negrão, o cabelo pra cima, eu falei, se você vai no vai-vai desse jeito, você vai em qualquer lugar. Ô Dodô, o negócio é o seguinte, mano. Clássico, o time A perdeu, a boleirada tá toda no pagode, mano. Você pega muito jogador na noitada, assim, sabendo que o time perdeu, você fala assim, não, faz tempo, tá aqui, faz mano. Tempo, faz tempo que os caras não vão. É, ele não vai acusar mais. Os caras. Não, ó, deixa eu falar uma vez. Mas é uma outra coisa que eu não gosto, que eu também acho nada a ver. Tipo assim, é a vida do cara, beleza. Dá uma cara jogador. Mas beleza. Antigamente, era pior. Quando tinha o Terra Brasil. Lá do Vampers. Lembra do Terra Brasil? Da Guilherme Cote, lá na área, lá, mano. Domingo, esquece. Você é amigo do Vampeta? Domingo, Vampeta, vixe, você é louco. Vampeta é doido, né? Vampeta, Edilson, Capetinha, esse povo todo, mano. Tudo louco. Na época. Casou. Na época do Terra. Sim. Então tinha isso aí. Pô, os caras iam lá pra pegar mesmo, mano. Mas os caras entraram naquela portinha do lado ali, só pegar. Naquela portinha, Marcia. Pô, você é louco. Tinha o auge antes, né, mano? Tinha o auge bala também, que lá o bicho pegava. É, então, mas os caras iam pra pegar. Ah, você não jogou? Pera aí que eu ia pra porrada mesmo. Os caras iam no pilequinho ali. Direto. Não, mas é errado também, né, mano? Tá tudo errado. Cara, você essa parada do cara sair, beber o cara, se no outro dia ele fizer 3 gols, filho, ninguém vai falar nada. Não, então, isso aí também concordo, mas tipo assim, é um negócio... Mano, ele tem que ter consciência. Tá molhado pra mim, não vou sair, mano. Não, mas é que tá, é. Esse barato hoje, de... É louco, não, mas hoje. Mas olha, amigo, os caras são mais atletas, né, mano? Antigamente os caras eram goleiro. É justamente não, isso. Era sambão, cachaça, não, e mas hoje, mas deixa eu falar. Eu não é que eu tô falando, mas antigamente... Olha assim, ó, seu time, você via, você é corintiano, você é palmeirense, você é São Paulino. Mas os times eram o seguinte, mano. Era jogão mesmo, nervoso, os caras jogavam, aí podia sair, tava na noite, pô, ganharam 3-0, caramba. Na época do trio de São Paulo, mano. Na época do trio de São Paulo, eu tava com os caras direto, na época de Leandro, o Pirulito, essa rapaziada toda assim, ó, os caras jogavam, tinha um negócio, pô. Você falou do Pirulito ali, agora uma manchete que ele foi detido, mas já tá procurando o time pra jogar no Paulista 2015. A portuguesa recusou ele, pra você ter uma ideia. Que coisa, o Pirulito, hein, rapaz? Pirulito. Que pecado, hein? Hã? Ô Dudu, você não tinha medo de sair com os caras de São Paulo, não, mano? Ah, não mete esses negócios, não. Aqui é nego preto, mano. Não tem essas palhaçadas, não. Para de bobeira. Não, as paladas gay, tá? As paladas não, mas isso daí não rola. Aqui não fui pra lugar nenhum desses negócios aí, mano. Para de gracinha. Não para de mexer com esses negócios aí. Ó, vocês ficam com palhaçada, que vocês viram aqueles negócios da gaivotas, né? Ô, aí vai mexer na ferida, vocês ficam abraçados. Ele é santista. Gaivota, mas é santista, negão. É desculpa. Santista, a baleinha rosa também, sei lá. Vai, deixa aqui. E porra, a baleinha rosa, tá louco, negão. Tá louco, negão. Vocês tão me zoando, caramba. Vou ficar quieto, negão. Ô, Dodô, da sardinha você come o rabo? Ah, é. Prazer, sardinha. Come o rabo e engasga com a cabeça, né, negão? Ô, Dodô, você que conheceu, você conviveu lá, conhecia o Pirulito, né? O que aconteceu com esse cara? Não sei. Véio? Jogava mano, tanta um bola. Pô, a última vez também fizemos um show, foi em Amparo. Não, lá pra quem é lá onde ele mora. E ele foi também. Falei, pô, tem que voltar, negão. Volta pra... Aí tava aquele... Quando na época que ele foi pro Flamengo também, deu aquele rolo. Depois nunca mais falei com ele, nunca mais... Um pecado, ele tem menos de 30, gente. E o irmão dele é o Luizão. Mas ele teve uma contusão... Ah, o Alex Silva. Contusão mas séria. Mas o Alex ele tinha se machucado também. Contusão séria no joelho. Foi feito uma matéria com ele. É, acho que a contusão tava... maior não é o joelho. É, sim. Foi feita uma matéria com ele. Já tinha se recuperado da contusão, mas ele tava meio... Ele quase foi pra Portuguesa. A Portuguesa não quis. Mas ele voltou pro São Paulo já voltou errado. Você vê que coisa, o São Paulo teve dois jogadores que pareciam que ia ser dois monstros. O Alex Silva, que é o Pirulito, que jogava uma barbaridade com o Miranda. E o Breno, o zagueiro também. Olha que coisa, os dois zagueiros que todo mundo falava junto. Na época, lembra, não, zaga malandra, você é louco. E olha que virou do Miranda dois, aí, o Miranda foi embora, tá bem pra caramba. O Miranda tá bem pra caramba. Miranda tá bem pra caramba. Pô, dá uma dó mesmo, que é uma rapaziada que na época fazia diferença no time, né? Ô Santista, tava vendo aqui, cara, possível escalação pro Santos contra o Bahia. Me surpreendeu. O Patito tá lá ainda, cara. O Patito tá indo, né? Não, é aquele... eu não sei o que acontece, cara. O Patito veio pro Santos como promessa até e saiu. Na primeira passagem não jogou nada, voltou. Meia boca pra cacete. Mas tem jogador assim que acho que o técnico gosta, cara. Vou falar, o Zinho de Braz pra mim é ruim. Olha, velho. Tem uns zagueiros aqui que jogam na base aqui que é melhor, velho. E não sei, o cara não sai do time. Isso aí não tem a dúvida. Não tem jeito. Dá uma volta aí. Pô, que você acha. Sabe aquele jogador, você fala, nem imaginava que ainda tava no Santos. Agora... Eu vi agora, deve jogar amanhã contra o Bahia. É, mas ele vai jogar... Mas o Patito vem entrando nos jogos, né? É que juro que eu não acompanhei os últimos jogos do Santos. Desde que ele voltou, ele deve estar fazendo aí o segundo ou terceiro jogo. Mas não vai ficar, vai embora. E RG, aonde foi, não se firmou. Ele foi pro Estudiantes, foi mal. Mas também. Nem no Santos ele se firmou. E o Oswaldo de Oliveira deu entrevista, você viu? Eu tava lendo aqui no lance. O Oswaldo de Oliveira deu entrevista dizendo que o Santos não cumpriu com as promessas e tinha vários atrasados. Aí perguntaram pra ele se ele se arrependeu de ir pro Santos. Ele falou assim, arrepender exatamente? Não me arrependo. Acontece que as coisas me foram ditas... As coisas que me foram ditas não aconteceram. Primeiro, fui dirigir um time com Cícero, Montijo, Vargas, quase contratado, e Leandro Damião, mais outras promessas. A principal promessa foi que eu estaria deixando um clube que tinha 3 meses de salário atrasado, no caso o Botafogo, para ir a um que não atrasava. Mas não foi isso que aconteceu. É, mas já foi. Essa coisa do salário já foi resolvida. E não adianta também o Oswaldo agora querer levantar lebre ou querer polemizar. O Oswaldo já foi, já passou, a página virou e acabou. Não tem esse papo. Isso é bobagem, Oswaldo. Fica aí no sofazinho. O Oswaldo não era nem pra ter ido, cara. Que pra mim é um técnico muito meia boca também. O absurdo não é o Oswaldo ter passado pelo Santos, é terem levado o Oswaldo pro Santos. Esse que é o problema. Mas, RG, eu gosto muito mais do Rio do cara de égua lá jogando do que o Patito, cara. Eu não sei se naquela briguinha que o Rildo teve lá. Rio do cara de égua. Não coloca ele mais pra jogar. É, o Rildo é aquele, não esqueça. Lembra de um carequinha que nós tivemos lá? Basílio. Chamado Basílio, velho. Lembro, sim. Ele entrava faltando 30 minutos pra acabar o jogo. O Basílio é melhor, né? Ele arregaçava. O Domênico tem uma camisa, Basílio Eterno. Mas no Palmeiras o Basílio fez gol. O Rildo, velho, é a mesma coisa. O Rildo xinguei não é, muito o Basílio. O Rildo não é jogador para 90 minutos. O Rildo é cara para entrar no decorrer da partida. E o Rildo também começou na Várzea também. E é o que tá acontecendo com o Patito. Ele não tá colocando o Rildo, tá colocando o Patito. Que é morto. Eu fui assistir Santos e Goiás no Pacaembu. O Patito deu um dibrinho lá, feio, e foi só. Mas nos últimos jogos é só o que ele tá fazendo. Ele entra, pega a bola ali no meio do campo, dá um de vinho pra trás e só. Mas não esqueça que nós não temos uma presidência, nós não temos diretoria, nós não temos gerência, caras. Mas tem o Zinho. Zinho. É, bota a luzinha e acende. Não, o Zinho não é um cara experiente. Ah, Benjamin, um cara legal pra caramba. Eu acho que vai melhor. Adoro. Mas não tem autonomia pra resolver problema no Santos com aquele comitê gestor, me desculpa. Porra. Você vê o Santos em termos de direção muito parecido ao Palmeiras? Mas eu já disse aqui e vou repetir. O Santos, então repita, eu não vi nesse dia que você disse. Não, você ouviu e concordou comigo, inclusive. O Santos só não está vivendo a crise que o Palmeiras está vivendo porque o time do Santos é melhor que o do Palmeiras. Se esse time do Santos está na mesma situação do Palmeiras, lá no Z4, na zona, o cacete lá aí. Porra, meu amigo, aquilo já tinha, nossa, já tinha voado a Vila Belmiro. Só não tá porque o time é melhor, ué. Tá certo. Também, Gil, o Santos, ele nos últimos anos, ele vem dando sorte aí da base de arrumar uns moleques que jogam, né? Que ainda soam um pouco e jogam, porque eu falo os amigos meus, a gente zoa de não ter caído, mas eu falo que o Santos não cai, porque se cair não volta, velho. Porque se depender da diretoria, o time cair, pra tentar arrumar o time pra subir, eu acho que nunca mais sobe. Outro dia saiu, tem um, tá, inclusive na Globo, tem um estudo aí, o Santos é o primeiro time no Brasil em revelação de garotos. Aí depois vem os outros. O Santos se dá o luxo, velho, de perder garotos aí de porrada. De porrada. RG, mas o Lucas Lima, que entendeu? O Santos contratou um outro garoto que foi contratado. O Lucas Lima é um puta jogador, cara. Muito bom de bola, Lucas Lima. Pra caramba. Ele está se firmando. Né? Ele está se firmando. Agora, cuidado. É um bom jogador. Tá melhorando. Tá subindo de produção. Mas vamos devagar. Agora. Eu também gostei dele, viu, RG? É um menino que tem um porte físico bom ali e joga bem também. Quem? O Caju. Ah, lateral esquerdo. Né? E o Zeca também, não é ruim, não. Tudo bem, valeu, Zeca. Emerson Palmieri era bom lateral, só que alô, Xerém. Zeca. Vamos jogar. Ô, Dodô, você conhece o Zeca? Tudo bem. Conhece o Zeca? Alô, Dodô. E o Giovani voltando à forma dele, hein, velhinho? Velha guarda da porteira. É um moleque que você viu aí nos últimos três jogos, jogou bem pra caramba. Eu acho que falta ainda um pouquinho de humildade, sei lá, pra ele ali, porque tem o último toque ali. E dá pra ele tocar mais rápido, ele acaba enfeitando um pouco demais ali em alguns lances. Mas é um moleque bom de bola, que se continuar assim, foi ajudar bastante o Santos, como ele ajudou no Paulista, né? Se o Anderson conseguir fazer com que ele entenda que ele não é 10, ele só usou por um tempo a camisa 10, e pode ser um bom ponta ali, ele vai ajudar muito. Ele é um muito. Segundo atacante? O que ele é? É, ele movimenta bem ali na frente. É que com o Oswaldo, ele entrava naquela de 10, né? O camisa 10. Eu vi uma vez o Santos e São Paulo no Morumbi, um dos raros jogos que são do Sansão que acontece no Morumbi, e o Giovani tá jogando meio assim, cara, como ponta, mas não tava de meia, não. É, mas ele tava, que ele ficava... E na ponta direita. É que ele ficava com a 10, e aí, como não é a característica dele, ele corria pra ponta. E aí não ficava ninguém ali, né, no 10. Entendi. E aí começou a ficar ruim. Ô, Fabiano, obrigado pela tua audiência. Ô, valeu, abraço pra vocês todos aí. Boa. Mandar um abraço pro meu filho, Santista, o Cauã, tem 12 anos. Que adora o Leandro Damião. Quer ver o capeta, mas não quer ver o Leandro Damião na frente dele. Boa, velho, boa. Uma moça pra minha esposa. Dizer que eu amo muito, meu irmão que colou aqui, o Gordão Fedor aqui, ó. Gordão Fedor, velho. Brasil, Edu Chaves, Vitor Sabrina, é nóis. É nóis, velho. Tamo junto aí. Aí é nóis mesmo. Eu conheço bem aí. Você falou aí do rapaz aqui que não quer ver o Leandro Damião pintado nem é o filho dele. É, meu filho. Teu filho, então. Mas, ó... Podia pintar aí no fim do ano, de repente, uma troca, o Henrique do Palmeiras pelo Damião, porque o Domênico, uns dois meses atrás, falou que preferia contratar-se o Damião. O Henrique já passou. Eu falo com meus amigos que o Santos podia fazer uma troca com o Fluminense. O Fred tá uma draga lá, e o Damião aqui, quem sabe, mudando de time, um dos dois jogos. Aonde o Fred tá uma draga? Olha com os gols, caramba, olha depois da Copa. Começou a fazer. Era só um minuto, né? Fred. O Fred só não é mais ruim que o Magic Johnson. Que é o Magic Jackson. Desculpa, você não tá vendo o futebol, cara. Olha quantos gols. Não chamou tá de leigo, chamou não. De leigo. Olha o Fred depois quantos da gols Copa. Tem o Fred? Mas não, o Fred já fez depois da Copa, acho que mais de 8 ou 9 gols, se eu não me engano. Hã? Ô, Benjamin, outro dia aí que ninguém queria meter o cacete no Fred, para. Que nego queria meter o cacete? É, torcida do Fluminense, torcida, pô. Torcida, 2-5 caras que não vai xingar essa, pô. Faz uma enquete com a torcida do Fluminense, vê se eles não querem. É, o Fluminense Fred. Tem reserva mole, né? Se não tivesse bem, jogaria o Val. Põe uma enquete. O Fred não joga, velho. Põe uma enquete no Facebook da rádio agora, assim, você quer o... Não precisa ter enquete. Não precisa. O cara da enquete, velho. Aonde a torcida do Fluminense... Aonde... É uma mas, forma de você saber a opinião das pessoas, você não entende Fred... isso? Vê, aonde a torcida do Fluminense queria pegar o Fred, mas tá louco? O Fred tem um gol a mais apenas que aquele que você odeia, Alexandre Pato. Mas eu não tô falando do Pato agora, ele tá falando que o Fred não tá jogando nada. É isso que eu tô falando, ele falou o Fred não está jogando nada. Falei, quantos gols fez o Fred depois da Copa? Mas aí se a gente for ver. Tem o Henrique artista, velho. O Fred faz gol. O Henrique é melhor que o Fred, então. Não, mas o Fred faz. Quantos gols fez o Fred depois da Copa? Acho que 8 ou 9. Imagina, tu. Ibrahimovic! 10 que ele tem no total. 10 que ele tem, então, mas vê quantos gols o Fred fez depois da Copa, gente. Vamos ver isso aí. O Fred faz gol quase todo jogo. Ele fez quantos, Benja? Hã? Na Copa ele fez quantos? Mas na Copa, vê os outros quantos fez. Não vamos beleza, confundir. O Brasil perdeu 7-1 por causa do Fred. Não pode confundir, mas gente. O Fred podia ser, se ele fizesse gol, podia ser 7-2, 7-3. Olha aqui, ó, não pode falar maldade com o Fred, hein, olha lá. Olha aqui, ó, não podemos confundir o Fred da seleção brasileira. Você queria o Fred do Fred, Palmeiras? Lógico que eu queria. Não podemos confundir o Fred da seleção... Só um minuto, gente, posso concluir? Pode. Não podemos... Posso concluir? Não, às vezes não dá pra conversar. Então é assim, o Fred jogando no Brasil é um baita craque. Nós estamos cheios de perna de pau, de perneta. Na Copa do Mundo, nós tínhamos verdadeiros craques jogando. E aí ele é um jogador mais comum e sobressai. Aí sim. O Domênico tem total razão. O Fred jogando no Brasil, deita e rola. Deita e rola. Vocês estão loucos. O Henrique é o artilheiro. Pô, então, pronto. Daí você vê. Daí você vê. Lógico, sim. A bola tá ali, faz um gol de cabeça, gol de... Falar que não quer o Fred é uma bobagem desgraçada, desculpa. É o meu modo de entender. Então levantem as matérias que estão aí na internet. E não, não estou dizendo se a torcida do Fluminense queria ele fora ou não. Mas cada um tem uma opinião, pô. O Fred jogando no Brasil deita e rola. Eu quero, do Fluminense eu quero o Conca, não quero o Fred. Ai, que também é baita craque. Baita craque. Temos de ser justos. Solete Jutos. O velho, desde que o Fred voltou da França, o velho fala mal do Fred. O RG nunca gostou do Fred. O RG é um cara coerente. Mas o RG não gosta. Ele nunca gostou do Fred. É porque aquela motoqueira que beijou o Fred em Minas era sobrinha da RG. Mas é coerente, é não querer dar o braço a torcer. Tem jogador que eu não gosto. Quando o cara tá jogando bem. Ah, eu não quero dar o braço a torcer? Qual jogador que eu não gosto? Eu não quero dar o braço a torcer? O RG bateu com o Binguela em você agora. Tá bom, fala. O Ganso quando joga a bola, o Pato quando joga a bola, você vem aqui e não admite. O Ganso quando jogou ali aquelas 4, 5 partidas boas, eu falei que tá jogando. Voltou normal. Para, quem é o outro? O Pato tá fazendo gol. Eu dei meu braço torcendo. Tá fazendo gol. O Jadson. Fala aí. O Jadson, peraí, em termos de números, é verdade. O Jadson é o segundo jogador do Campeonato Brasileiro que mais deixa o atacante na cara do gol. Sabia disso? Fala quem é só perde pro Ricardo Goulart. Você falou do Ganso, ele jogou 4, 5 partidas bem. Mano, tá jogando bola. Então, voltou normal. Voltou normal. Você enxerga que não está. O que o Ganso fez nas últimas partidas? Quando o São Paulo perde, aí vocês não falam do Ganso. Quando o São Paulo ganha, aí vocês vêm encher o saco do Ganso. Essa, eu que sou incoerente? Agora, falar que o Fred hoje. Dá um abraço ao torcedor, você é ruim, beijo. Do quê? De qual jogador? De braço. Qualquer um. Qual jogador? Fala pra mim. O Valdívia, vocês querem que eu dê o braço a torcer? Não. Vocês querem que eu diga que ele é um monstro? Não, Valdívia é outra discussão. Fala pra mim. Agora, falar que o Fred é um monstro. Eu falei o Fred é um senhor atacante. Hoje, futebol brasileiro? Pô, Fred, Diego Tardelli? Ué? Ô, Balbino, Fred, Luiz Fabiano, se o Fred quiser vir jogar no Corinthians ano que vem, de braço aberto. Ótimo. Luiz Fabiano, pode vir. Você troca ele pelo Guerreiro? Valdívia, não. Hoje eu gosto do Guerreiro, mas. Você queria o Valdívia no Corinthians? Não, você tá louco. Não gosto do Valdívia nem no Corinthians. Tá Valdívia, louco, Valdívia, Jadson, Lodeiro e Renato Augusto. Para, velho. Tá louco? Vou fazer sonoterapia. Balbino, um abraço pra você. Falou, Balbino. Valeu, Lecote. Valeu, galera. Valeu. Valeu, um abraço. Vai, Balbino. Tô ficando rouco pra fazer isso. Broca Fumegante. Olha, o Broca hoje veio preparado, hein, Broca? Isso, isso. Pelo grito, eu sei o que é, pichote. Pelo grito, ele viu? Mas pelo grito do público, que é o tradicional flap shot. Oba! Sabe quando nós vamos ter um desse? Vai demorar, viu? Trabalho novo, Dudu? Essa música aí se chama Soletra. Soletrando. Parceria com o Luciano Huck, que bacana. Preciso de você. Mas eu tô cantando já o refrão. O beijo ouvir. Estamos querendo me empolgar, se Leandro Learte. Desde o dia que você partiu, o meu coração. Cara, eu só tenho voz de mulher cantando, só vai mulher no show? Não, tem uma rapaziada também, mas a maioria é um negócio, né? Mas você é casado? Você é casado? Tô. E a tô mulher, bem molhado, tá? E a mulher não fica muito enciumada? Não, meu, não? Trabalho, pô. É? Como é que eu vou fazer, né? Tá tudo lá. Tem que deixar o Neni cantar, né? É, tá certo. Tá dando a conta do salão, né, parceiro? Mas esses caras aproveitaram, velho. Só essa corrente que você tá é o valor do meu carro. Não, para de palhaçada. E o óculos, Não, é o valor do meu carro. Olha aqui o óculos. Olha aqui meu óculos, você vê. Eu vou demorar pra ter um óculos desse aí. O óculos não é caro, o cara é a passagem, né? Olha só. Mas pagodeiro, até quando não é famoso, o cara salga todo mundo, velho. Como diria meu finado avô, mano. Quem come qualquer coisa tá sempre mastigando. É, mas é verdade mesmo. Quem não quer, repita. quem come qualquer coisa tá sempre mastigando. Excelente essa quem frase. Quem come de tudo tá sempre mastigando. Muito boa frase. Esse garoto não pagou, vocês viram? Eu tô lógico, mano, aqui eu atropelava, hein? Entendeu? Aqui eu atropelava. Pagou no Peixote? Não, na moral. Pagou no Peixote de Santa Aldeia, de Salvadão. O bagulho era louco, não era, mano. Pessoa bombado, gente bonita pra caramba. Já chegava pra comer a feijuca ainda ali, mano. Feijoada. Porra, mano, vai que vai. A frase, a frase. E vocês também já estão convidados, né, mano? Pra colar no Pagode da Gente. Vai lá, dá uma olhadinha. Vai, Domé. Quando tem show essa semana, hein, Dodô? Vai tomar um negócio lá com a gente. Vai, negrão. Você vai falar, Dodô, eu vim por causa de você. Vai, você, Benjamin. Dá essa moral pro neguinho. Fala, Dodô, eu tô aqui. Mas eu vou embora. Ô, Dodô, eu até iria por causa de você, que você é gente boa, mas curto as músicas. Eu sei, você vai lá, você vai. Eu vou te dar um CD, o DVD, mas não joga fora. Não faz lançamento. Não faz lançamento do DVD no Pichote, pelo amor de Deus. Vai, não tem lançamento. Vai jogar pelo bagulho do carro, não. Ele vai jogar pela janela e falar, fala. Você não tem uma prima, uma sobrinha? Toma, eu ganhei do Dodô, então toma, fica lá. Mas não joga fora. Não, joga fora, vai, não. Vai assinar pra você e falar, pô, vai pelo menos você olha lá. Ô, Dodô. O Domênico gosta de um bezerro da criança. O bezerro é legal. Ele vai colocar um negócio muito... Mas é igual de bezerro da Silva. Eu gosto, mas o problema é o seguinte, não é isso. Existem estilos que eu gosto e existem estilos que eu não gosto, mas eu respeito. Eu entendo, é lógico. Eu respeito, mas porque é geral, não é fácil fazer sucesso, cara. Os caras fazem sucesso. Pra gostar de ópera tem que ser louco. Então, você não gosta. Problema certo, eu não gosto de ópera. Mas tem um monte de cara que gosta, então. Não dá, eu não consigo. E vocês ganharam o carnaval com a ópera lá. Não consigo, não, mas aí foi uma outra parada. Aquilo foi uma outra parada. Ô, Dodô, canta uma ópera aí pra nós. Fígado. Não, o Douglas Monteiro. A única coisa que eu sei de coisa é aquele negócio do pica-pau. Do barbeiro você vive. Esse é clássico. É clássico esse barbeiro. Você lembra disso? Lembro, pô. Fígado. O maestro Antônio Carlos Martins faz um trabalho com a bateria do Vai-Vai até hoje. João Carlos, né? Solete, olha só. Maravilhoso. Acabou o show. É fila de mulher pra querer tirar foto no camarim? Não, mulher, homem, todo mundo. Ele tá com o cunhado aí, ô Benji, ele não vai. Eu perguntei se ele vai pegar, no show. Perguntou se ele tá pegando. Tem foto, tá cheio de tirar foto de mulher, não pode tirar foto com mulher? Tem homem, tem mulher, tá. Não, rapaziada, vai pra tirar foto mesmo, meu. Já teve mulher que jogou calcinha pra você no palco, igual fazer com o Vando? Sutiã. Sutiã já. Agora a calcinha também já aconteceu um negócio. E aí? Juro por Deus. Quando foi? Não, foi esse negócio, ele tava cantando. A menina começou a fazer uns negócios diferentes assim, foi e jogou, falei, nossa. Mas aí, deixa lá. Ah, é? Deixa lá, abraço e deixa dela. Lá. Filho, não dava, o negócio tá diferente. Tava borrado? O negócio tava diferente. Aí é complicado, hein? É. Tava selado. Molhou. Não sei. Molhou. E aqui, Dodô, e aquele tchauzinho que vocês mandam? É pra alguém ou é tipo figurativo? Você manda um tchauzinho ali só pra pontuar? Quando... Não, tem mas as pessoas estão olhando pra ele. É que às vezes parece que ele tá pontuando ali. Oi, tudo bom? Não, ali. Surgiu esse... Meu, eu comecei a fazer isso aí, então... Tipo, nas músicas do disco, quando a gente cantava estúdio mesmo, fazia um negócio tipo, vai... Aí vinha o refrão, fazia um vai... Vai, tipo, na mãozinha. Mas no DVD, eu me empolguei tanto, que aí não deu. Aí isso daí ficou uma marca registrada. Bem-vindo ao Gil do Pichote! Vai! Não tem jeito, as criancinhas me viam. Como que o Dodô faz? Aí ficou, vamos fazer um duelo de vai, os dois, Dodô, vai. Aí já era. Faz aí, Dodô. Dodô vai me bater de tanto que eu tô imitando ele. Não, mas ele. Tá, mas vamos, vai. Tamo juntinho! Bem-vindo ao Estádio 97! Eu acho que eu perdi. Original. O dele tá mais agudo. Original. Eu tô ficando rouco. O dele é mais agudo? Tem menos potência a voz? Eu tô ficando rouco. Eu tô ficando rouco. Não tem uma musiquinha que é assim. Ficando louco. É a música no casão. Canta uma eu música. Eu tô ficando louco. É, faz um dueto. Canta uma música, os dois, só vocês dois, só os dois, Dodô. É o brilho do teu olhar que me leva à loucura. Deixa eu contar essa história aí também, que aí o pessoal cortou a moral. Não, peraí, filhão. Porque era o seguinte, esse negócio de cantar rindo ficou essa máquina. Aí o Dodô cantar palhaçada do caramba, né? Ele olhou pra mim, eu tava rindo. Vai cantar música de amor, Dodô rindo. Vai fazer a música de triste, Dodô daí não tem jeito. Mas é que o... que era tipo esse lance aí. Você vai olhar pro Dodô tá rindo. Toda hora que você vai ver... Esse cara é muito bom. É melhor do que olhar pra minha cara normal, né? E ver que eu tô chorando, que eu tô triste. É melhor ver você sorrindo. Não, mas é chato pra caramba, né? Então eu tô tem um monte de pagodeiro que não tá rindo. Não. O Netinho, porra, Netinho. Netinho que eu tava chorando. Chorando e rindo. Aí fazia o lance que aí todo mundo falava, o Netinho dando risada. Você lembra a música que ele cantava, que era... Perguntam por você, não sei o que dizer. Dá vontade de chorar com ele, não dava essa música. Mas dá pros dois, Dodô, fazer Ana Maria Braga? É, eu já comecei aquele disso. Vai, Dodô. Eu fui na Ana Maria na época da Manchete. Manchete? Gazeta? Era na Record. Não, aquele era antigo, ela tinha um outro programa. Record, eu acho. Ela é Record, né? Comeu? Comeu? Na Record. Que isso, RG? Na cozinha da porra. Ana Maria. Que louco, velho. Foi na época, e a gente fazia muito negócio de Dia das Crianças. Que esse mês aqui de outubro pra gente, na época, eu tô nego velho, já não dá mais. Mas antigamente, porque era o único grupo de criança na época, né? Tinha a Toca do Coelho, depois a Toca do Coelho já não tinha mais ninguém. Aí ficou a gente, ainda a rapaziada do São Prazer, ainda que também que era o grupo de criança. Festa de dia 12, meu. Era tipo 3, 4 shows que a gente fazia assim, festinha do Dia das Crianças. Só aqueles negocinhos também, né? Festa de Dia das Crianças, mandava os moleques, que era grupo de criança, aqueles negócios todos. Mas era legal na época. E nisso aí foi o lance do que ficou na minha vida aí. De cantar rindo. Que tá rindo. Negócio, essa será vagana. Que dá pros dois Dodôs cantarem? Quando eu olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Ainda não procuro encontrar. Não sei onde está. Você, você, você. Que delícia! A gente gravou essa canção, né, Luiz? Não, e é bom que o Dodô faz isso. Ainda não. É tipo, falar, não sou velho, não, mano. Só canto a música. Eu faço isso, mano, ao vivo. Sombra! Oi! Faz aí, Sombra, faz um vai pra nós. Não sei fazer essa porra, não, cara. Vai, Dodô, Domênico, Domênico. Não, tem que ser. Vai, okay. Vai, vai, Domênico. Vai, Domênico. Vai o quê? Vai! Ah, não sei fazer. Vai, Dodô, vai. Aí. Pô, não sei fazer esse troço aí. O Dodô ficou vermelhinho, aí, galera. Hoje todo mundo fez o vai do Dodô, hein, mano? Pô, vamos lá. Oi, tá demais. Posso mandar um beijinho, mandar os negócios aqui? Tá todo mundo enchendo o saco? Vou fazer um final. Fala do seu show também, Dodô. Final, né? Quando tiver show, fala agora. É chato pra caramba. É coisa pra caramba isso aqui. Isso? É gente pra caramba. Isso que eu tô falando, mano. Então faz metade agora e metade depois. Tem 60 nomes agora. Tem que mandar um abraço aí, ó. Os caras querem fazer merchan, vai dar dinheiro depois, filho. Que porra, hein? O dinheiro é pra nós, né? Então, tá vendo? Tô no programa dos caras, vai ter que pagar o negócio aqui, ó. E aqui as meninas jogam calcinha também. Futebol. Aonde? Futebol de salão do Jardim Eliana, rapaziada do VP, do grupo aí, quer ver, ó? Tem aqui, ó, Radialista Futebol Clube, vai dar um dinheiro pra nós também, vou mandar aqui pros caras. Boa, valeu. Né? Edson Betão, estão lá. O Mala, o Moji, Lorival da Vai Vai, Caio Mendes, que é volante do Nacional, meu parceiro, Flávio, Daniel, Diego, do Loja dos Prazeres. Ô, é isso? Prazeres? Mas é que os caras... Então, se você quiser um negocinho... Não, é sério. Já vou falar aqui pros caras. Tem um Natal chegando, aqueles negócios. Pra fazer um negócio diferente com a mulher em casa. Ah, eu quero. É, filho. Tem os caras do time do Clube da Esquina que você joga lá. Clube da Esquina. Clube da Esquina já foi, mano. A gente jogava na Várzea. Jogava lá na Várzea. Jogava na Várzea. Lateral direito. Lateral direito, joguei com... Como que fala? Caramba. Faltou um, Dodô. Pô. Não, falei de todo mundo. Olha, Regi assessorando o Dodô. Pra caramba, meu. Depois o Pia, que é assessor do Dodô, ele fica louco pra vocês aqui também. Daqui a pouco eu falo mais. Jogava, aí a gente jogava pela Liga, os caras mandavam a gente pra cada buraco. É louco. De manhã. Pela Liga? Já teve que correr do campo? Já, pra caramba. Se ganhar, vai apanhar. Já teve que dar louco, é. Que o time tava indo, é verdade. Eu já passei isso também. Tinha que não é só o Dodô. Uma vez a gente foi jogar, era um corgo, mano. E a bola caiu. A bola caiu no corpo, você ia bater lateral, o bagulho fedido pra caô. Pelo amor de Deus. E quando o ponta te jogava lá embaixo? Não, já era. Ia nessa. Você chegava de. Pô, você é maluco. E show dos puta buracos você fez também? Pra caramba, filho. Todos os Morros de Janeiro, todo lugar. E calote, tomou muito ou não? No começo? No começo sim, né, filho? No começo tem aquele negócio. Canta, depois vinha o negócio, aceitava vinha metade. Essas coisas. Tudo. Você também ia cobrar rindo? A vida. Eu não ia, né? Eu já não ia, chegar atrasado em algumas coisas, em algum lugar. Uma vez aconteceu várias coisas, nego já. Pô, é loucura. Coisa eu não vou falar o grupo, mas teve um grupo que marcou um show na escola de samba aí e não apareceu, parceiro. No show, os cara tiveram que sofrer, viu, Dodô? O Dodô chega e fala, tá me devendo dinheiro, o cara fala, que não, é isso, e o amor? Às vezes, fala aí, ó, hoje tem povo do escritório aqui, ó. Deus vagabundo de vou falar, agora eu posso falar. Ah, é o Piero que tá aí, quem mais? Soltando meu coração, abrindo meu coração. Esse é seu cunhado. É. E o Piero tá ali fora. Aí é o seguinte, os caras, às vezes o escritório faz uma logística legal pra caramba, e quem sofre é a gente, que o cara tá lá, domingão na casa dele com a mulher, caramba, e o negócio já tá na estrada. Aí, já era, mano, acabou. Chega atrasado esses negócios, pelo amor de Deus. Aniversário de escola de samba, apanhando. Não, e uma vez, a gente foi tocar, fomos tocar no Pará, acho que teve, foi na, faz um tempão, mano, foi em Taipas, não lembro direito. Nossa, Taipas é bom, hein? Era Taipas, acho que era. Não lembro, era direito. Beleza, chegamos no negócio tarde pra caralho. Tarde não, né? Chegamos num horário legal, só que tava, mano, lotado lá do lado de fora. Eu falei, ô, tá cheio pra caramba, não tem mais ninguém. Ninguém entrou no show. Chegamos, é sério, foi fogo. Nesse dia foi legal. Aí, o cara chegou perto da van, chegou assim pra gente e falou assim: rapaziada, pode chegar, tá tudo bem. Ô, vai indo aí, ó, fica aí à vontade. Eu vou entrar, que semana passada derrubaram meu irmão no show aqui. Mas só que tá tudo tranquilo, eu tô sozinho. Aí tem que fazer os negócios tudo certinho. Um olhou pra cara do outro e falou, nossa, filho. Vai dar problema hoje. É diferente o lugar. E você leva muito seguranças pro show? Não. Segurança de lá. Aí beleza, entramos. Ficamos lá e tal. Aí o cara, ó, meu, na moralzinha, fica tranquilo aí, ó. Pegou um pão, faca. Aí tinha um refrigerante. Vai ficando aí à vontade? Pô, isso foi há muito tempo, mano. A gente desesperado. Nossa, gente do céu. E faltava um cara pra poder. Faltava um saxofonista e um cara da percussão. Pô. E o pessoal já começou. E começou clim, clim, clim, afinando pra caramba. E o horário começou a dar. E o povo falou, mano. E aí, pichote? Não sei quem. Aí o locutor vinha, brincava. Ô, o Dodô mandou perguntar se tem São Paulino. Essa brincadeira ninguém não Dodô faz. Dodô mandou nunca, perguntar, né? Se tem. Eu falei, gente, só tem o Dodô, tem 5 caras no grupo, para de falar meu nome pra caramba. Que o cara ficava com só o Dodô, beleza. Aí tá bom, subiu. Na hora a gente começou a tocar, aí beleza, aí tava mó barato, e a gente já tava legal o disco, o pessoal curtindo. Só que a gente não sabia que tinha umas músicas lá que a galera já gostava, mas só que a gente não tocava no show ainda. E a gente tá aqui, ó. E o cara começou, pá, né? Começou a tocar e as meninas, Franqueza, Franqueza. Aí eu parei, falei, gente, não vai dar pra tocar Franqueza porque a gente não ensaiou essa música, então da próxima vez que a gente vier, a gente toca, vem um cara lá, toca Franqueza pras minas, cara. Falei, não, vamos tocar Franqueza então. Olha aí, o meu barulho, a Franqueza. Rapidinho, vamos lá. Vamos embora, beleza. Cara, como é que o cara falou? Toca Franqueza, cara, mãe. Eu falei, nossa, vamos tocar Franqueza então, sair, né? Vamos tocar na capela. Foi. Olha aí, o Gamargo, eu digo, mais rápido que o disco. Ai, sensacional. Tem uma gravação que o Dodô ensina os caras a cantar. Você fica, vou ter que esquecer de novo. Vai ser como antigamente. Eu sofri. Ele explicando, ele fazendo workshop da música, aí cantava de novo aí. Não, filho, tem uma música nossa que eu falo no show pra todo mundo. Acho que todo mundo aqui tem. Se chama Uma Simples Carta. A história da música fala o seguinte: que o cara vai. Todo mundo tem um negócio. A mulher, se ela pega um negocinho diferente nas suas coisas, já vai virar da treta. Boiou. Esquece. Boiou. Aí o que aconteceu? O que eu falo pra você? Todo mundo na fase da Terra tem uma caixinha, uma gaveta que você guarda suas coisas antigas dentro, não tem? Tem. O sombra tem um container. Tem esses negocinhos. Container, é verdade. Quem é casado fica na casa da mãe. Acumulador do sombra. Quem é casado deixa as coisas na casa da mãe. Olha o stand-up do Dodô aqui. Bota um bom. Aí beleza. Aí o que acontece? Você pega aqui, ó. Aí a mulher tá aqui. Nossa, a carta é da escola de 1900 bolinhas. O que ela faz, Virão? Aí eu falo pros caras que é o seguinte: você tá na sua casa, domingo, tranquilão, né? Acaba de comer, aí fica todo mundo deitadinho, gostoso. Ela vai mexer, começa a mexer aqui. Se ela tiver oportunidade, ela vai mexer, né, filho? Ela só olha assim, ó. O que é aquilo ali? Vai mexer. Tirou. Quando você volta pra falar com ela, amor, ela fala, que é isso aqui, hein? Começa a chorar pra caramba, você não sabe o que tá acontecendo, seu coração começa a bater forte, sua perna fica mole, você fala, não. Mas então aquela música do Probleminha foi você que escreveu? Qual? Aquela música, o Probleminha com a mulher, que você chama a mulher pra... Não, essa daí do Valtinha, daí tava... Ele mas tava encaixou. Encaixou, certinho, né, viu? Aí eu falo isso aí. Mas e todo mundo acontece. Mas a carta da menina que tinha 12 anos de idade. Da escola, é, da filho. Escola, é. Ela vai brigar com você, que você nem lembra que essa carta tava aí. Para de palhaçada. Aí já começa aquela briga, né? Aí moio. Já fica o domingo inteiro. E quando você vai no shopping? Já falei também. Vai no shopping, aquele povo que você não via 300 anos da escola. Aí de repente olha assim, fala, Benjamin! Me dá aquele abraço gostoso. Acabou o seu domingo, filho. Você vai almoçar com o bico desse tamanho aqui. E quando você tá com a tua mulher? E quando você tá com a mulher e vem as fãs, aquelas mais agressivas? Safadas. Não pode, aí é falta de respeito. Né? Mas já rolou de alguma mina vir mais não, instigada não, sempre menos respeito, Ah, nunca apareceu uma mina que ao invés de, na hora que você vai cumprimentar, você dá a mão, ela tipo saca a alça assim, fala. Nunca, duvido. Mostra a peitaca. É, mostra a bicoleta. Não, não, não, você não tá sendo convincente. Vocês estão de passagem. Você não tá sendo convincente. Cara, tá bobeiro. Tô contando as verdades aqui pra vocês, estão enrolando. Estamos aqui hoje com o Dodô, do Dois Pichote. Os três. Aquele que imita o Rude, aquele que não é do samba e o Dodô. Original. Original, que tá no Altas Horas. Boiou. O Dodô, o que imita o Dodô e o outro que não gosta dos dois Dodô. É verdade. Estádio 97 tem um oferecimento de Grupo Esser, um nome construído com história. Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Também o oferecimento do Grupo Esser, narigudo. Vamos falar da Esser. Vá! Olha só, amigo, você sabe o que é hyper? Não sabe? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno, é assunto do momento das pessoas escoladas. E olha, seguindo essa tendência, o Grupo S está preparando aí seu mais novo lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor, ali do Alto da Boa Vista. Região super tranquila, completa e com uma grande vantagem. Uma grande vantagem, está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Olha que maravilha. Morar com uma estação do metrô na tua frente. Você sai do apartamento, atravessa a rua e vai! Entra na estação. Então, apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e um lazer super, hiper completo, do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper, você vai ter lazer acima das expectativas. Então, vai lá visitar Rua Doutor Antônio Bento, número 139, em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Mas não deixe de ir não, viu? Informações, acesse esser.com.br/hyper. Hyper é H-Y-P-E-R, tá certo? www.esser.com.br/hyper. Informações, ligue 55460439. 55460439. É Esser, manda um abraço pro Alan e pro Rafa Hor. Rafa Hor mandou um WhatsApp aqui dizendo... E o Dodô do Pichote é o cara. Adoro que também ia ver você direto lá no Santa Aldeia. É, Ser Zombinha! Estádio 97 também tem oferecimento do consórcio Remasa, Domênico. Ah, consórcio Remasa, é verdade. Olha só, hoje eu vou dar uma dica pra você chegar na frente, hein? Você vai chegar na frente. Presta atenção, você que tá cansado de pegar ônibus, metrô lotado, ligue agora mesmo pro consórcio Remasa no número 31423440. 31423440, porque a Remasa tem os melhores planos com as menores prestações do mercado e tudo para realizar os seus sonhos de forma simples e fácil, tá bom? Ligue e realize seus sonhos. 31423440. Ligue já, 31423440. É consórcio Remasa. Com a RG, aquele piloto lá, o Jules Bianchi lá, deve ficar com sérias sequelas, isso se sobreviver, né? E o Jean Todt, aquele que já fez parte do time da Ferrari, disse que a tendência é que o Schumacher possa ter uma vida normal. Tomara, né? Né? Uma notícia péssima e uma notícia melhor, tomara, né? Meu Deus, agora me parece que esse aí do guindaste é cruel, hein? Cruel. Você viu o acidente? Você viu? Nossa, que é isso? Vegetativo. Forte, né? Não é não? Moleque novo, né? Nossa, que porrada. 20, quantos anos ele tem? 25 anos. 24, 25. Promessa, né? Garoto. Nossa, garoto de tudo, hein? Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos trazer ouvintes, hoje só os ouvintes virgens. O telefone é o 3284-7097. Atende aí, olha as drubal. É, alô. Fala, Domênico. Quem fala? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Escolari, mano. Luiz Felipe Escolari, claro. É, pelo amor de Deus. É, Luiz Felipe do quê? Então, do Luiz Felipe Custódio de Souza. Custódio. Custódio de Souza. É, primeira vez você liga? Então, Dudu, já ligou. Já ligou. Ah, então não dá. Ah, mas até que hoje é dia dos ouvintes hoje que é dia não participaram. Só queria mandar um abração aí pro Dudu, sou fãzaço dele aí, cara, Dudu do Pichote aí. Ô, molecote, obrigado. Da hora. Eu também tô muito feliz em estar aqui, velho. Aí desde criança, desde moleque. Aí você quebrou o negócio. Tá bom, já falou muito, Ah, deixa elogiar. Ô, seu Sombra. Ficou com o Custódio na mão agora, obrigado, moleque. Valeu, Felipe. Valeu, Custódio. Valeu, infelizmente, hoje é dia dos ouvintes vírus, né? Mas conseguiu mandar um abraço pro ídolo dele. Obrigado, quando viu? Comprei com prava leite, Domênico. Eu tomava Custódio, né? Eu não gostava de Nescau. É Custódio. Custódio. Ô, Ceará. Dudu, teve um cara que perguntou aqui, foi num show seu em Osasco, vocês chegaram pra tocar 8 da manhã. Você lembra disso? No salão, e vocês foram até 9h30 da manhã. No Floresta. Não, é show. Não, mas esse dia aí, ó. Não chegaram atrasados. Mas não era um rave de pagode? Era rave de pagode, a gente era o último. Mentira. É. Ó, esse dia aí. Não, foi isso aí. Mas esse dia aí, foi o dia. Agora eu vou falar sério, daqui, ó. É diferente, desculpa. Não, ferrou não. Daqui foi um dos dias mais incríveis da minha vida. É que ele tá elogiando, inclusive. Isso daí foi o seguinte. Chegamos 8 horas, a gente não sabia que tava desse jeito. Foi no DVD de 15 anos, Pichote 15 anos. E a gente tinha colocado a música. E era lançamento do DVD. Pô, a banda, desculpa, o grupo tem quantos anos já? 20 anos de Pichote. Porra, mas 20, aí que está. 20 anos. Esse aí tá tocando de 20 anos. Tinha 14 anos. O Thiago, que toca lá com a gente, começou com 7 anos. Palmeirense. E aí nesse dia foi o lançamento do DVD. E a gente não sabia, mano, que tava daquele jeito. Era 8 da manhã, gente pra caramba, lotada, festa. E aí, fomos até 9 horas da manhã mesmo. É, que legal. Louco, chorei. Muito legal. Caramba, não aguentei, que parei a música, todo mundo... Oh, você é louco. Esse dia foi... Emocionou. Não, tô mostrando aqui pro menino, que ele tá vendo outro negócio ali também. Os caras mandam mensagem. Só que não é pra dar... Não, esse daqui é meu. Não, eu sei, mas a galera manda acusando, mas, já falando. Não é pra dar risada. Vocês que estão no ar, ouvindo, eu vou passar por um. Se der risada, vai dar uma mancada, eu vou sair correndo daqui agora. Ele trabalhou numa rede de fast food. E tem a foto. O cara me perguntou no Twitter, não, eu não acreditei. Não é pra dar risada. Ah, é, Portugal? Olha aí, que beleza. Você lembra daquele... Quem que é o número um? Você lembra daquele... Sou eu. Pô, você parece aquele moleque do... Não, pra nossa alegria. Não. Aí você quebrou. Nossa alegria. A cara do pra nossa alegria nessa foto aí, mano. Que isso, aqui você é lembra aquele cigarrinho de chocolate. Isso, eu ia falar aquilo lá. Mas sabe qual que foi outro? Você não vai poder ver também, não. Que ano é essa pegada aí? Sabe o que é isso aqui? Do Akin. Como é que é? Do Akin, daquele filme, O Príncipe em Nova York. É de Murphy. É de Murphy. Mas que ano que era isso aí? Do Akin. Que ano que era isso aí? Aqui eu tinha 18 anos. Aí, Dodô. Esse aqui também dava. Tinha 18. Dodô. O Portuga também trabalhava. Foi? Na São Bento. Nossa. Aqui, ó, Dodô. Jonatas Ramos. Punk. Jonatas Ramos. Pergunta pro Dodô se ele foi funcionário do mês no McDonald's. Fui um funcionário do mês. Que loja que você trampou? No Shopping Interlagos. Foi ruim essa época? Foi ruim? Não, era legal pra caramba, mas é um trabalho escravo. É. Aquele lá não tinha. É 4 horas de trampo, mas você dá um. Não tinha jeito. Aquilo lá era. É só do gás. Só lambei no hambúrguer. Mas eu falei pros caras, falei, ó, tinha lá, assinou de nanquim, mano. Isso daqui não dá pra fazer assim. O Dodô chegava, quem que é o número um aí? Vá! Não tinha massagem, não. Mano. Vamos lá, mais ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de Sony Xperia E1 Dual TV. O smartphone completo da Sony por apenas R$499. Também oferecimento de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Alô? Alô? Quem fala? Fabrício. Ô Fabrício, tudo bem? Tudo bom, Dudu? Tudo beleza. Fabrício do quê? Fabrício Costa Michelato. Michelato. Primeira vez que liga? Primeira vez. Aí sim. Quantos anos você tem? 28. 2.8, RG. Hoje? É, hoje. Ah, quem tá com muito funcionário com essa idade é o Portuga. Por quê? Assim, Portuga? Ele falou aquele Fabrício umas calças de agora diferente. Ah, sensacional! Porra, mas é Fabrício. Ele salvou na hora, RG. Olha, eu vou dizer uma coisa. O RG tá salvando a hora, hein? E qual que é o bairro que você mora aí, ó, Fabrício? Aqui na Zona Norte. Fica fácil pro Dom Benjamin. Mas você já falou. Aonde? Já falou. Peraí, Domenico, aonde? De Mirim. Aí é Zona Norte, no eu morei perto da ponte de Mirim ali. Ah, a ponte de Mirim. Ponte de Mirim. Não, desculpa, ponte avenida. Agora? Existe avenida, ponte de Mirim. Avenida, Mirim, ponte avenida, do Mirim. Avenida, confunde, calma. O Domênico, o Domênico jogou muita bola na quadra do Sassi. Eu não joguei na quadra, mas eu fui jogar ali no Morumbi. No Imirim, eu joguei ali embaixo. E o Domênico, joguei quadras lá e o Domênico, quando chega lá, é imiduto, né? Porque ninguém vê em Imirim. Ah, ele era sensacional. Boa, salvou entendeu? Também. É, salvou. Sempre salvando. Dá só o sombra, os caras olham como Imirim, né? Graças a Deus, né? Ô, meu velho time. Ah, Dodô, palestra, né? Palestra! Você falou com um pesar. Vai... Ah, tem pesar nenhum. Fernando Prato voltou. Quase com arrependimento. Você vai na torcida da Peugeot Estádio 97? Pô, com certeza, aí, cara. Eu quero ir no estádio, perdão. Na torcida Peugeot Estádio 97. Boa, agora sim. Pô, tô nervoso, cara. Calma, tô tentando calma, tudo falar com vocês, eu fico nervoso. Fica tranquilo. Boa. Vocês são tudo mito, cara. Isso, não, muito velho. Obrigado, mano. Mito é Rogério Ceni. Nossa, essa linha aí tá, é a linha 1. Não, também não é pra tanto. Ruim essa linha 1, viu? Tem um rato na linha, parceiro, cara. Tem hora que dá uns piripaque aí. Que eu vou melhorou. Melhorou até ele falar, você. Amigão, olha, o Palmeiras tem o Botafogo, depois tem o Bahia não. O Grêmio, que é o jogo que você vai. Né? Eu sei que o Palmeiras precisa fazer 6 pontos, amanhã, né? Mas amanhã. O que ainda é aceitável, por exemplo, que precisa fazer 6 pontos, um time que tá na beirada aí, é complicado. Precisa de qualquer jeito. Precisa fazer todos. Precisa fazer todos. Todos. Ó, mas qual é o mínimo aceitável pra esses dois jogos? Cara, é o seguinte, eu até tava vendo que o Dorival falou que esse é um jogo essencial pra gente. Eu acho que não é nem essencial, cara. Chega a ser crucial. O Palmeiras tem que passar o carro no Botafogo. Nem que seja passar o carro por 1-0. Eu respondo sobre você. O mínimo essencial, 4 pontos. É, né? Mínimo. É. Tem que ganhar do Botafogo e, no mínimo, arrancar o empate no Grêmio, que é um jogo mais difícil. Apesar de ser em casa. Agora, se conseguir um empate fora de casa, vai ter que ganhar do Grêmio. Não tem jeito. Alô? É 4 no mínimo. Diga, pra poder Fabrício. Começar a sair. Fala aí, Fabrício. Oi, tô aqui. Pode falar. Não, então, assim, a única coisa que eu não entendo, viu, Dodô, até queria que, sei lá se você tem como me explicar, por que que o Dorival Júnior insiste com esse Juninho, cara? É, aí é que tá, cara, tem alguns jogadores que, alguns treinadores gostam, né, não tem jeito, né, velho? E ele insiste em colocar ele lá no meio, né? A gente tem tanto volante lá, cara, até chegou esse cara novo, eu prefiro esse cara que chegou agora pra reforçar o time aí 3 meses com uma perna a menos... E jogar o Vitor Luiz lá pra lateral esquerda, do que ficar com esse Juninho. Fui no jogo contra a Chapecoense agora, cara, dá asco de ver ele jogar, cara. O Juninho parece que tem furunco. Furunco no pé. Cara, na verdade, um cara que não joga nada. Ele falou 3 caras em 3 segundos, cara. Parabéns, cara. Ô, Dinho, tudo bem? Fala aí, cara. Beleza, cara. Beleza. Agora, o problema aí é o seguinte, rapaz, porque o Juninho, ele já é nota 4-5. 4-5 quando joga bem. Nossa, tá sendo bonzinho, viu, Na Deus? Lateral esquerda. Na lateral esquerda. É porque ele tá com amor hoje. 4-5 quando ele vai bem pra caramba. É 4-5. Aí põe ele no meio, velho, e vira nota 0. Outra, você põe um cara que tá jogado de segundo volante, um cara que não marca uma cadeira, parceiro. Não dá. O cara não sabe marcar, velho. Ó, pra você ver, nesse jogo contra a Chapecoense, o Vitor Luiz jogou de volante. E é o que ele vai fazer toda hora. E toda hora ele tinha que ir pra esquerda cobrir as costas do Juninho. E é o que ele vai fazer de novo. Ele vai colocar o Juninho na esquerda e vai pôr o Vitor no meio de campo como volante. Mas por que ele fez isso? Porque no jogo contra o Palmeiras, perdeu o jogo do Figueirense, tomou 2 gols nas costas do Vitor Luiz, porque ele é pequeno. Lateral esquerdo pequeno. A bola passou no. E o Juninho é horrível no meio. Horrível em qualquer posição. O Juninho é péssimo. E outra coisa, diretor do Palmeiras tem que renovar logo. Com o menino da base, o Gabriel. Gabriel Henrique, todo mundo tá falando que o moleque é bom pra cacete, irmão. Eu tava vendo aqui ele tem 21 gols em 9 jogos. Eu tô vendo aqui os vídeos, eu vi aqui. Os vídeos eu vi. O vídeo dos gols do menino. Eu vou dizer uma coisa pra você: é um menino que sabe jogar bola, sabe fazer gol, sabe driblar muito rápido o goleiro, bom jogador. E tem time interessado no menino. Parece que já renovou. Ou renova, hein? Mas tem que renovar ontem. Aí parece que já foi. Porque é o seguinte, já renovou? O Grauco renovou? Tá dizendo. Renovou aí. Mesmo? Porque até agora não chegou a informação que renovou. O Grauco disse que renovou. É aquele que faz, que é DJ? Não sei. Jogador? Tem time, o... tem Gabriel time, Henrique. Tem time. Mas nunca jogou. Tem time. Eu tá de olho aí. Tem time que tá de olho no Henrique. Sim, senhor. Sim, senhor, eu sei disso. O São Paulo tá de olho no moleque. Vai tomar passa moleque igual o Wilsinho? Eu convidei pra tomar biscoito. E não venha me dizer, mas é moleque, não sabemos. Então, por esse fato de não sabermos se é bom ou não, tem que chegar e renovar o passe do menino e segurar o menino. E Dodô? O menino é bom jogador. Olha, eu vi o YouTube aqui do menino aqui, os gols do rapaz. Tudo bem, ele tá jogando lá na base. Sub-17, lá, que ele tem 17 anos, o menino. Olha, é difícil brotar um talento. E parece que leva jeito. Que o moleque leva jeito, hein? Eu queria ver um jogo no profissional, cara. Então, ele já jogou. Ele tá treinando com os profissionais lá. E diz que nos profissionais ele treinou. Já marcou 3, 4 gols. Luninha, Domênico, no Barcelona, os caras compravam o Luninha na hora, velho. Mas, mano, tudo bem. Eu entendo isso. Eu não tô falando que ele vai ser o novo. Sei lá, o novo Evair. Eu não tô dizendo. Até porque ele parece o Denner jogando. As poucas coisas que o Palmeiras tem, que você vê que tem talento, porque lá é o seguinte, mano. Você percebe quando o menino sabe jogar bola, de pegar, de receber uma bola, de receber um lançamento. Passei na bola. Ele recebeu, pega e vê, assista, Portugal, você vai ver uns lançamentos pra ele em profundidade, o cara deixa o zagueirada no chão. Ele domina na frente, mete na frente e não pega mais, velho. Não, o moleque é bom mesmo. Então, assim, desses lances, assim, você começa a perceber que sim. Não, é lógico. Mas é verdade, tem que preservar. Gente. Agora, você tem que preservar o jogador, tem que pensar aquilo que é o melhor pra vida dele. É, e o melhor é ficar no Palmeiras. Ele é Palmeiras desde pequeno. Pô, e o histórico que a gente tem de perder jogador da base já não é favorável, cara. Então, pô. Ainda bem que renovou com o Natão já. Logo. O Natão, o zagueiro. E também parece ser um bom menino. Tá no sub-21. Ele vai precisar um pouquinho mais de experiência, porque aquele lance que ele foi expulso foi um lance de menino, né? De moleque. Perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça. É um zagueiro, mas ele me parece ser bom menino. Esses meninos que estão chegando da base. Eu gostava, que machucou. Mas já tá apto pra jogar. Não, Renato é bom jogador. Não foi nem quebrado ainda. E é Gabriel Fernando o nome do menino. Gabriel Fernando, esse aí. É. O lateral direito também renovou? Senão a gente levava o Dodô pra jogar. João Pedro, que é melhor que o Wendy, hein? Por falar em renovação, que você acha que o pessoal não tá querendo renovar com o Marcelo Oliveira, né, cara? Então, o Marcelo Oliveira é um outro jogador que era legal ter. Ele é bom. Mas pera, Marcelo Oliveira... Nesse jogo aí de quinta-feira contra a Chapecoense, o cara comeu grama. Mas vocês viram aí o porquê não vai renovar? Ele tá pedindo valor exorbitante. Quanto? É, ele tá pedindo uma grana aí porque ele tem proposta aí do mercado asiático. Ah, então ele vai embora. Então, aí que tá. Ele que vá mesmo. Vale a pena pagar quanto pra ter o Marcelo Oliveira? Até 200 vai. A informação que eu tive, mano, que a diretoria nem chegou a falar com ele. Então, porque ele tá forçando uma barra, não é forçando, é que ele recebeu uma proposta aí, o empresário dele já tem duas propostas na mão. Vai com Deus. Uma referente ao mercado asiático, uma outra não sei de onde. Beleza. Mano, por falta de adeus, até logo. Então, Marcelo Oliveira é um jogador nota 5. Porque o Palmeiras eu entendo que é nota 5. Eu entendo que é nota 5. Mas é um cara que é coringa. Ele joga de zagueiro, ele joga de volante, ele joga de lateral esquerdo. É aquele cara que quando você precisa, ele improvisa e vai improvisando. Ele joga bem. Não, é pra elenco é bom. Palmeiras tem que ter elenco. Mas não pode ganhar mais de 200 contos, né? Não é legal, é nota 5, manda embora. Não, calma, existem notas 5. Nota 5 e outro, existem outros jogadores. A vantagem dele é que ele joga em três posições: lateral esquerdo, zagueiro e volante. Mas não é só isso. Mas a melhor é volante. Mas não é só isso. Você tem que ter. Você tem que ter o jogador para um elenco, porque você tem campeonatos longos, como por exemplo o brasileiro, no ano que vem. Então você tem que ter jogador, cara. Não pode, não deu que se dane e vai embora. Não é assim. O Palmeiras não consegue montar um time, cara, um ano, todo ano é um time diferente, Aí não dá, não vai. Então assim, o time que subiu da Série B, gente, eu vou falar uma coisa pra você, é melhor que esse que tá aqui. Se você pegar o time, é melhor pra caramba do que esse que tá aí. O Palmeiras tinha lá, na zaga, o Henrique. Quando o Diogo volta, Domingo? Mas hoje tem o Lúcio, não tinha. Era o Henrique e o Lúcio. Não, tinha sim. Na Série B? Não, é o Paulista. O Lúcio não jogou a Série B. Não jogou a Série B, mas o Palmeiras tinha o Henrique e o Lúcio no começo do ano. O Kardec. Tinha o Kardec. Que é um baita jogador. E assim, o Palmeiras, o time do Palmeiras do começo do ano, que inclusive no Paulista lá, ele acabou perdendo por uma infelicidade pro Ituano, e o Santos também perdeu, que eram os dois melhores times do campeonato, Palmeiras e Santos. O São Paulo e o Corinthians tava passando na foto do Campeonato Paulista. Fazia, mas o Campeonato não é parâmetro. Tudo bem. Mas o São Paulo e o Corinthians não chegaram. Não chegaram no Paulista, que é ruim. Mas hoje tá muito bonito aí. Então. Aí é que tá. Por que tá bonito? Porque reforçou. Mas por que tá bonito? Porque tava ruim e reforçou. chegar nos jogadores. Ué. Agora, o Palmeiras, você quer dizer, ah, manda embora. Aí vai fazer outro time ano que vem de novo. Você tem que prevalecer uma base. Uma base você tem que ter. O pior não é nada. Se cair um par de caras, vai embora. É, mas tem hora que o quarteto também dá mancada, né? É? Tem hora que o quarteto dá mancada que... Acho que dá uma cansada, às vezes. Sei lá, meu. É, às vezes dá uma travada. Pô, Miguelzinho que tá bem pra cá. Sei lá, velho. Eu tenho uma opinião que você tem... Você, um time de futebol, gente, olha, um time de futebol, ele só vai bem quando ele tem um conjunto, senão não vai. Então, assim, você pega o Ituano, por exemplo, ele vem treinando lá, né? Um ano jogando junto, começou trabalhando bem antes, vem treinando o mesmo time, joga todo mundo. E chegou, cara, chegou e ganhou. Ah, todos os pequenos treinam um ano antes. Ó, você pega, por exemplo, Sombra, a Chapecoense, hein? A Chapecoense vem subindo de ano a ano, ninguém fala nada. Subiu de ano a ano, ela subiu. C pra B. C pra B, pra da B pra A, entendeu? E vem fazendo um campeonato que tava até antes do jogo do Palmeiras, tava fora da zona do rebaixamento. Aliás, está nas fora da zona, né? E o que é legal também desse time. Tá fora. Não, a Chapecoense tá dentro. Não, a Chapecoense tá fora. Os times. Mas o legal desse time. A Chapecoense tá também... fora, tá. Nossa, tá fora. Tá fora. É o Botafogo, é Vitória, Coritiba e Criciúma que são. E o legal desses times. É que os caras vêm pra cima mesmo. Molecada quer então, jogar. É, quer fazer... que tá dentro. O Chapecoense vem aqui ganhando o São Paulo no Morumbi, pô. E quando vai jogar com o time grande... É o jogo grande, da vida dos caras, velho. É o jogo da vida dos caras. Tem uma ideia. Domenico. É mãe vendo, todo mundo, mas, então, amigo, todo mundo falando, vamos jogar pra caramba. Então, é a chance de... Mas não é só isso, Dodô. Porque eles vêm jogando há muito tempo junto. Então tem um conjunto. Todo mundo sabe onde tá todo mundo. Mas na hora do vamos ver, vai pegar aquele negócio. Vamos jogar hoje contra os caras. Vamos ganhar. E vai levar aquele negócio. É jogo de visibilidade, jogo da TV. E outra coisa, a camisa é bom. A camisa pesa menos, né? Você fazer... Mas repassando aqui, é brincadeira, mas esses times não são exemplo, mano. Ó, não são exemplos, aqui... mas só que os caras são aquele negócio, mano. Dali daquele Chapecoense ali, de repente vem o cara vê ali aquele moleque jogando e fala, ah, traz pra cá, mano. Ó, o Coritiba tem 26 pontos, o Botafogo também tem 26, o Criciúma e o Vitória tem 27. Esses aí são os quatro que compõem a zona de rebaixamento. O Chapecoense é o primeiro que sai. O Chapecoense aí tem 28, Domênico. Ele tá um ponto à frente aí do Vitória, que é o 17. E o Palmeiras também tem 28, tem uma vitória a mais, é o critério de desempate. Exato. Mas ó, o Flamengo, que é um time que teoricamente estava bem acima do Palmeiras algumas rodadas, tá só 3 pontos. Tá só 3 pontos. Paranaense também, mano. Se o Palmeiras ganha do Botafogo e o Flamengo perdeu o jogo dele, o Palmeiras passa o Flamengo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai ser tão bonito, viu? O Flamengo não tem uma molezinha, não. Ele pega o Figueirense fora. Deixa eu fazer. Depois é o Cruzeiro em casa. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Esse é um jogo de 6 pontos. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você não acha que vocês me prejudicaram o jogo do Morumbi? Dodô da Rijada, por quê? Porque foi contra o São Paulo. Contra o São Paulo, o Flamengo foi roubado. Vocês não falaram nada. Foi roubado. Foi prejudicado, tá certo? Por causa dentro de uma filosofia de trabalho. Então, nós é que vocês roubaram também. Vem com conversa, piada aqui não. Paulino, aqui com o Palmeiras, vocês meteram a mão lá. Literalmente, os caras meteram a mão. Vai sair da confusão ou não vai sair da confusão? Tá, confusão. Tá mais confusão do que show do Pixote. Show do Pixote, tem um monte de gente lá na frente, aquelas mulheres jogando calcinha, querendo autógrafo no tamborim. Você vê que as calcinhas às vezes não vem limpo. Não vem limpo, vem suja, aquelas menininhas rebelentas. Agora, deixa eu falar um negócio. Eu, dentro do meu trabalho, dentro da minha filosofia, se eu sou treinador do Palmeiras hoje, o Palmeiras estava em outra condição. E ele sabe disso. Tava. Domênico Gatti sabe disso. Se eu fosse treinador do Palmeiras, o Palmeiras não tá nessa condição. Não sei, tava melhor. Não sei. Não sabe uma cebola. O Flamengo tá caindo aí pra esperar também. Mano, só fez uma sequência boa aí, viu? Se o Flamengo empatar, o Palmeiras ganha, passa também? Não. Oi? Só se eles perderem e o Palmeiras ganhar. Não, o Flamengo a diferença tá de 3 pontos, mas se o Palmeiras ganhar, a diferença cai pro mesmo número de pontos, mas o Palmeiras passa com a vitória. Vitória. O Flamengo tem 31. Vai ser bonito, hein? É capaz de passar mesmo, viu? Quem diria? Vovó, sabe um time que ninguém fala pra cair que tá perigoso? O Atlético do Paranaense tá caindo pela... O time é ruim e não tá conseguindo mais ganhar. O Atlético do Paraná faz tempo que não faz umas vitórias e tá jogando nada. O Atlético do Paraná pera um pouquinho, não tá jogando, mas tem ponto. Não, mas quantos pontos tem o Paraná? 31. Quantos vitórias, mano? Ele tá quase ferrado. O Palmeiras, se ganhar, vai pra 9. Se o Palmeiras ganhar, ele vai pra o quê? 9 vitórias. Passa também? Ele não ganha de ninguém. Aí vai pra Libertadores se ganhar? Ontem a gente tava falando... O que eles pegam aí, mano, no Atlético? São Paulo, Morumbi. Ontem a gente tava falando aqui, olha... Do Figueirense pro último lugar são 6 pontos, gente. Do 11º pro último é 6 pontos. Virou um pacotão aí. Ô, Fabrício... Chegou a hora. Tudo de bom pra você. Obrigado pela participação. Boa torcida Peugeot no sábado, tá bom? Tranquilo, obrigado, gente. Só queria dizer que vocês são fenomenais. Eu tive que encostar o carro aqui com a minha filha. Fenomenais. E com a minha mulher aqui, que eu tava com as pernas até bamba de falar com vocês. Calma, cara. Bambiou, sentou, velho. Calma. Vamos dar um LRG. Amo ela pra quem? Qual é o nome? Gabriela. Gabriela, é hoje, hein? Grave canela, é brincadeira. Olha aí, bicho, a filha tá no carro aí. Mas ela é novinha, ainda não entende. Ela não entende. Ah, não entende nada. Então. Ela só escuta o barulho. Vai dar uma sapecada com o papai. É. ela é sweet sugar. Ai, cara. Então, gente, muito, muito bom falar com vocês. Fenomenal. Amanhã a gente vai passar o carro no Botafogo. Se até Deus quiser. Até porque conseguiram alinhar o braço biônico do Prato. Braço biônico, tá? Porra, tava na mecânica, não tinha peça pra arrumar esse carro. Tá na retífica o braço. Tava retificando o braço do cara. Pra ver se ele vai continuar jogando, né? Tomara que não se machuque. Fabrício, então tá bom, cara. Olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Vocês. Posso mandar um abraço, Sombra? Manda. Primeiro pra vocês aí, gosto pra caramba do programa. Obrigado. Pessoal do Futebol Sábado aqui em Mirim, lá no Grude. Os palmeirenses que acompanham e sofrem comigo aí. O Citri, Cebola, Vieira, Arnaldo. Cebola. Que já a gente tá passando aí dos caras e amanhã a gente vai passar o carro em contra o Botafogo. Se Deus quiser, vamos lá. É nóis. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, cara. Alô, meu velho. Um abraço. Na porta dos caras estão comendo cebola pensando que é maçã, viu, Domingo? Aquele um, dois, três, bem dormindo. Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Você está pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira com a BV. Você sempre pode mais. Consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue, prefixo 11-3142-3440. Agora nós vamos falar da Sony. Daqui a pouco tem mensagens, só, muita mensagem falando do Dodô. Qual dos? Hã? Dos três. Original, cover ou que eu dei os dois? Qual dos três? É uma confusão de Dodô, bicho. É o, não é o que nunca vemos. Não é o doido. Plural do negrinho. É o Dodô. É o pretinho hoje, moleque. É pretinho, vermelhinho e branquinho, tricolor. É isso aí. Plural de Dodô. Dodô. Oh, obrigado. Dodô. No Twitter bombando por causa do Dodô. Olha só, amigão. A Sony tem a dica perfeita pra você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasileirão. Sabe qual que é, ô Dodô? Não entendi de novo. Agora você era o original. Ah, cara. Então. Tá vendo? Dá licença, quando ele me chamar, você espera aí. Fica ouvindo aí, viu? Que foi? Tô ficando louco. Olha só, Dodô. Dodô. Eu ou ele? O original. Oi, fala aí. É o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Ele vem com tecnologia Dual Chip pra você separar trabalho e diversão. TV digital para você assistir seus programas favoritos e não perder nenhum jogo do seu time, onde quer que esteja. Eu vou te falar, eu tenho. Quebra um galho, velho. Além do mais, ele também tem um alto-falante com volume de até 100 decibéis, o mais potente da categoria. E muito som, hein? É muito som. E o preço, você não vai acreditar, apenas R$499. É isso mesmo. R$499, lembrando, hein? Vem TV digital nesse smartphone, é demais. Boa. Então, amigão, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Um abraço para o meu amigo Marcos Uematsu e para o Junqueira, que é um grande torcedor do Corinthians. É Sony, Zombinha! É, e a galera quando vai no show lá do Dodô, do Pixote, vai bem barbeado, hein, mano? Ah, tem que ir, velho, senão não vai pegar ninguém. Vai parecer aquele arame liso, mano. Só cerca, velho. Arame liso só cerca, pô. Só cerca e não pega nada, velho. Dá uma olhada no Dodô, Dodô cover. Ele tá assim. Bem barbeado? O Dodô cover? É o cover, o original. O Dodô olhou pra mim. Dodô, olha pra cá pra gente ver, pra ele ver se ele tá bem barbeado, tá? Não, tá com cara de retrato falado, velho. Olha o RG passando isso. A mãozinha nele. Tem que rapelar essa barbicha aí, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né, Dodô? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos por barbear como cremes, espumas e géis Rudilandute. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. Você que vai no show do Pixote, você não vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, velho. Cheirando a mendigo azedo. Você tá de brincadeira, não vai pegar ninguém, velho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade é modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, temos muitas mensagens, vamos tentar trazer o maior número possível aqui no oferecimento do Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo Sim. domingo, meia-noite, no canal Space, também no oferecimento de Banditech. É, Banditech, rapaz, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditech.com.br. O J. Moura, corretor, ele fala, programa sensacional, ouço vocês desde 2001, tinha apenas 12 anos, minha mãe proibia de ouvi-los, vocês são odas pra baralho. Aí de Jane Lima, pô Sombra, acho que meu aplicativo não funciona, você não lê meus e-mails, tô lendo. Manda um beijo pra todos, em especial pros palmeirenses e o Dodô do Pichote. Obrigado, querida. É, olha, o Dodô do Pichote tá aqui Brasil. Hoje. O Rafael Siviero, Dodô, do Pichote, você poderia cantar Franqueza olhando para o Domênico Gato? Que isso, pô? Não, aí já fica... Não, não, não, não, não, isso, não, não, não dá, hein, filho? Só se aquele camarada daquele dia mandasse cantar Franqueza. Vai, vai, vai, vai, vai. Canta aí. Já é. Ninguém te ama como eu. Não dá pra só, tô olhando pra você. Já é, já é. Pô, a cara do Domênico meteu a cara de psicopata pra mim aqui agora. Eu falei assim, ó. Pô, velho, pega mal esse troço aí de cantar olhando pra mim. Ó, o Dodô ficou vermelhinho, Domênico. Ele fica salmão. Contar a história do radialista que matou um pagodeiro depois do programa. É a tragédia. O Rodrigo Bugatti, ele escreve dizendo: nunca dei tanta risada como hoje. Ainda vendo a câmera do estúdio, tô me mijando. Valeu. Obrigado. Dodô. Obrigado. O programa tá demais, diz o Fernando Loyola. Grande o Ricardo Loyola. Moraes, programa tá demais. Dodô do Pichote, Dodô do Rude e Dodô do Pandeiro. Parabéns. Domênico do Pandeiro. É. Não, eu não sou, não sou do Pandeiro. Você toca pandeiro, Domênico? Não, eu não toco instrumento nenhum. Toca órgão. Toca só meu órgão. Já tocou, né? Não, ainda toco. Violino, violino. Se você quiser, eu posso tocar o seu órgão também. Eu toco só as picapes aí, essas coisas. O Roberto Corintiano escreve dizendo: meu, esse Dodô aí é muito engraçado. O programa é hilário. Um abraço pro meu cunhado Fabiano Palmeirense. O Bruno Rubem de Moraes, fala sério, não tem como não dar risada. É do baralho. O Márcio Vader, os dois Dodô não vão cantar Billy Jean? Já cantaram, você perdeu. Perdeu. Não, chega, chega. É, o Thiago Melo, pô, o programa tá isso. Sensacional pra variar. Os três Dodô juntos, beleza. O Samir Salum, boa noite galera. Manda um abraço pros bancários da agência empresarial ABC Leste do Banco do Brasil. O pessoal lá gosta de futebol pra caramba e o estádio tem audiência diária desse bando. Valeu, Samir! Esse Dodô é muito gente fina, tô rachando aqui, Sombra, descreveu aqui o Thiago Gomes. O Ricardo Lima, o programa tá impagável, parabéns, obrigado por fazerem minha noite mais feliz. Ricardo Lima, do Jardim da Saúde. O Cristiano, taxista da Moca, melhor programa esportivo. Valeu, Cristiano Alves. E aí, Migons, o meia do Santos, o Lucas Lima, jogava na Série A3 na Inter de Limeira. Saiu de graça pro Inter, moleque joga bem, viu? Wellington Xavier, tá bom. Muitas mensagens, mas olha, o Dodô, do Pichote, muita gente falando de você, é muita coisa, é impressionante. Muito fiquei, viu, muito cara? Feliz mesmo, de coração, por vocês aí abrir esse espaço também pra gente poder brincar, tirar essa onda. Pô, maravilhoso, foi um dos programas assim também, participei desse ano aí, que fiquei muito feliz. Mas foi muito mais legal o programa aqui do que o da Transcontinental, né? Eu sou auditório. Não, fala isso, que seu cara fica bravo. Eu sou auditório. O segmento do carro. Eu sou ouvinte também, mano, como toda essa rapaziada que liga, eu tô no trânsito às vezes aqui e então, tal. Eu também curto demais vocês, acho muito legal mesmo. E é uma descontração mesmo, o trânsito chato pra caramba, não tem jeito. Mas eu vou te falar, ó, parabéns, cara. Você, além de ser muito carismático, você é um cara com muito alto astral, você passa uma energia muito bacana, viu? Não, obrigado. Viu, é isso aí. Parabéns, é verdade. É verdade. Obrigado, obrigado mesmo de coração a vocês. 10. Quero mandar um abraço aí, ó, rapaziada que joga de segunda-feira. Não, você joga todo dia, né? Não, segunda-feira tem o pessoal chata, lá. O Pinho, o Pericão. Deixa ele mandar abraço, pô. Marcão do iPhone, quem tiver problema também, pode ir lá, viu? Olá. Opa, aí, eu? Cara, eu já acabei de comprar. Você vai tomar essa multa aí, filho. Vou levar a rapaziada da energia aí pra você. Essa aí, multa. Vai tomar essa multa, já falei aqui o negócio. O Renan Magalhães, que é meu primo, vai ser papai, menininho Chocopim lá, ficou legal agora, Chocopim, né? Chocopim. E Chocopim. Tá vendo? Diego, filho aqui, ó, do nosso parceiro RG, nosso tá mandando. Dieguinho. Dieguinho mandou um abraço aí. Mandou um forte abraço pra você, curte o Pichote. O Pinha e o Periclão estão vindo? Pinha, Periclão. Um grande abraço aí pro Periclão. Mas olha, saudades seria muito legal, viu? Se a gente pudesse trazer o Pinha e o Pericles aqui no estádio 97. Vou armar, vou falar pra eles virem. Eric, falou? Eu tava mandando um WhatsApp pro Pinha. Então falei aqui, ó. Já falei aqui, ó. Periclão, os caras querem vocês aqui, ó. Os dois. Péricles e Pinha. Os dois corintianos. Palmeirense e corintiano. Não, São Paulino. Não, São Paulino. Corintiano. Tá louco. Pinha. Pinha São Paulino. Pinha é o único cara que. Aí eu encontrei com ele no estádio também. A gente vai, tá vendo? Tô falando que a gente vai, tem hora que é coisa louca. Oi, gente fina. Aí sim, Dudu. Mas tem que ir, é mó barato, mano. Mas Dudu, momento, não, tô falando dos caras virem aqui. Obrigado de coração a vocês obrigado, também. Obrigado, velho. Vamos, aí, vamos pro Dudu. Obrigado. Aí sim. Ó, o convite tá feito, mano. Vocês vão. Mas a gente amarra o Dodô. Mas que a gente pode fazer? A gente leva. Aí começa. Vamos fazer o churrasco na casa do Vini. Deixa o Benjamin, vai. Vamos fazer um churrasco na casa do Benjamin. O Benjamin, vai. Você vai. Vai me convidar pro churrasco? Você vai ou não? Vai me convidar. Eu vou falar igual pra você. Vamos fazer aquele churrasco pra tocando. Você é tão gente boa, você é um cara tão bacana. E o dia que tiver, você vai no pagode. Eu vou por sua causa. Aí, ouvintes, vou levar o moleque no pagode. Vou por sua causa. Vou retribuir. E vai começar a gostar. Eu vou retribuir a sua educação. Obrigado. Verdade. Isso é legal mesmo. Obrigado mesmo, rapaziada. O cara tem um alto astral. Se um dia eu puder, vou mesmo. Fico feliz. Boa, beijo. Coração a vocês. Valeu, Dodô. Obrigado. Papai do Senhor abençoe aí. Valeu, Dodô. Boa sorte. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu. E o dia que você começar a tocar um pagode eletrônico, o Sombra toca você aqui na rádio também. Já. E um abraço pra todo mundo do Vai, né? Pelo amor valeu, de Deus. Mano, mais uma vez, né, mano? Dá um forte abraço pra minha escola de samba lá, meus filhos também, toda a família, minha família Pixote também, todo mundo em geral. Obrigado de coração. Despedida do coral, vai, tudo cada bom. Um, vai. Vai, Sombra. Vai! Vai! Vai! Domingo. Vai, Dudu! Como é que é? Vai! Vai! Vai! Vai! Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa dessa batidinha, coisa leve, né? E nem precisa, o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 fecha por aqui. Volta amanhã no oferecimento da BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça! Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$499. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo S, o nome construído com história. Falou, gente, até amanhã aqui na Energia, 5h30. Mas não desliga não, tem Night Sessions, é legal. Aí, Véia Land, o primeiro festival do Energia na Véia no Robinho! Um festival de diversões dentro do melhor parque do Brasil, com tudo de bom que você viveu nos anos 80, 90 e 2000. Você vai soltar o grito nos melhores brinquedos e na maior montanha-russa de madeira da América Latina! Além de aproveitar os DJs do Energia na Veia, arrebentando nas picapes. Solta essa vitrola aí, DJ! Ônibus saindo de São Paulo e Campinas, pra você curtir as atrações inesquecíveis como Atari, Lego, Tetris, telões com os melhores filmes da época e muita música na veia. Tire a polaina, afaixe e o que chute do armário e vem mexer a cadeira ao som dos DJs dos melhores clubs da época. Vadão da Contramão, Gadico da Toco, Beto Nini da Broadway, César e Robson Braga do Rhapsody, Vagnão da Curto Circuito, Akin e Marcos Freitas do Energia na Veia e ainda Ronaldinho da Krypton. Largue esse taca-fita aí, ô menino! Are you ready for loving me?

ready to start. Keep your head up, your change is going on. I left all other things behind. We'll be right back. Sunshine, moonlight, yeah. Good times, boogie. You just got that sunshine, yeah. Moonlight, good times, good night. Night sessions. You just got that sunshine, moonlight, yeah. Good times, boogie. You just got that sunshine, yeah. Moonlight, good times, good night. Boogie. You just got that sunshine, moonlight, yeah. Good times, boogie. You just got that sunshine, yeah. Moonlight, good times, good night. Boogie. You just got that sunshine, moonlight, yeah. Good times, boogie. You just got that sunshine, yeah. Moonlight. You just got the sunshine. na. Like they come in and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Chillin' out, maxin', relaxin' all cool, all shootin' some b-ball out.